JCast. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. Dark Onyx. Olá. Johan. Olá. Lavendel. Oi. He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. O Leme já tá acabado hoje, sabe? O que você fez? Você andou muito por aí? Você correu maratona? Eu fiquei resolvendo coisas o dia inteiro. Coisas estressantes o dia inteiro. Você viu o pânico, cara. Você devia estar feliz. Eu tô por isso. Foi a parte boa do dia. Eu tava esperando muito por esse filme. Eu sou muito suspeito pra falar, porque eu sou muito envolvido emocionalmente com essa franquia. Então, eu sabia que ia gostar de qualquer jeito. Então, o legal é que eu tava com muita expectativa, porque quando terminou a trilogia original... O primeiro pânico eu vi quando eu era moleque, né? Então, eu vi do nada na HBO, passou um belo dia, eu vi sem aviso prévio nenhum, não sabia o que significa, que filme era aquele, ou que hype tinha causado, o que significava, só o filme que tava passando, eu peguei e vi, e fiquei fascinado, adorei o tema, adorei o fato de você não saber quem era o assassino, adorei a dinâmica, adorei as diferenças dos outros filmes, entendeu? E eu cresci nisso, daí quando eu descobri, quando saiu Pânico 2, eu descobri que ia sair Pânico 2, quando eu cheguei no cinema pra assistir Pânico 2, porque você não via na internet antes que tava gravando, ou que o roteirista teve a ideia de fazer o filme, você hoje em dia já tá sabendo, naquela época não. Você chegava no cinema e tinha um cartaz, opa, vai estrear esse filme. Aí cheguei no cinema e tava lá, Pânico 2, alguém não quer que o pesadelo tenha fim. Daí eu fiquei maluco, eu, putz, fiquei muito feliz, assim, foi foda. E aí foi a sessão de cinema mais divertida que eu já vi até hoje, né, toda a minha vida. Eu cheguei, todo mundo gritava, todo mundo jogava pipoca nas outras pessoas, todo mundo zoava, o filme era maravilhoso, o final daquele filme é perfeito, é surpreendente, é perfeito, perfeito. O Pânico 3 eu já vi num momento um pouco mais cínico da minha vida, porque eu já tava um pouco mais velho, já tava no segundo grau, e o filme não é tão bom quanto os outros, não foi o Kevin Williamson que escreveu ele. Então, mas mesmo assim foi perfeito e tal, e aí encerrou, e desde então, eles vêm falando em Pânico 4, eu era completamente contra ter um Pânico 4, porque o Pânico é uma trilogia fechada, tem um começo, meio e fim. O Pânico 3, ele fecha as pontas dos outros dois, é uma trama só, que percorre os três filmes e tal. Então eu falei, vamos fazer mais um pra nada, só pra continuar eternamente e tal. Só que agora é diferente, porque agora tem um motivo pra fazer. Agora não existe mais filme desse jeito passando, hoje em dia o terror mudou de novo. Pânico veio e injetou um novo estilo de terror. Ele voltou com o terror adolescente e marcou a presença dele. Ele gerou várias imitações, várias paródias, marcou uma geração, fez o trabalho dele. E aí depois deu lugar. Hoje em dia a gente tem filme de zumbi, a gente tem filme de vampiro, a gente foi invadido por remake de terror asiático. Hoje em dia o terror é isso. Ou então agora a gente tem esses filmes de açougueiro mesmo, tipo Jogos Mortais, que eu até gosto bastante e tal. Mas eu gosto disso, eu gosto dessa dinâmica de pânico que não tinha mais. E eu acho que nada melhor pra poder voltar com essa dinâmica, o pânico em si. Porque você tem aqueles personagens de volta que você gosta tanto. Você tem o Kevin Williamson de novo escrevendo. Ele é um ótimo escritor. Ele sabe escrever diálogo muito bem. Desenvolver personagem muito bem. Desde Dawson's Creek, que ele já provou que ele sabe escrever pra esse tipo de situação, esse tipo de público, esse tipo de faixa etária. Não é só aqueles filmes que tem aquele monte de personagem que eles vão morrendo por morrer. O legal tá na morte. Nos filmes dele, em pânico, geralmente você conhece os personagens. Eles são bem desenvolvidos, na hora que eles morrem, eles significam alguma coisa ali pra você e tal. E o fato de, mais uma vez, ter um mistério, ser legal você tentar descobrir quem é o assassino. É metalinguagem o filme inteiro, assim como os outros filmes referenciavam os filmes de terror clássico. Esse novo filme, ele faz referências à própria mitologia e à própria cultura pop que Pânico lançou. Então, na história do filme, na trilogia original Pânico, tem o Stab, que é o filme dentro do filme. É o filme que fazem baseado no que aconteceu na primeira parte, digamos. Uhum. assim, da história. Então, nesse filme, no Pânico 4, já fizeram 7 stabs. Então, eles brincam com o fato de se fazer remake, eles brincam com o fato de você tentar resgatar uma franquia que já não dá, que tem mais fôlego. Uhum. Eles brincam com a própria Gale Weathers, que a Courtney Cox faz. A Courtney Cox, hoje em dia, ela é uma atriz que ela não tá mais no mesmo auge que ela tava quando fazia Friends ou quando fez a Gale da primeira vez. Ela tá em Cougar Town, mas a série não é um estouro tão grande assim. Uhum. Então, a própria Gale Weathers, ela é uma repórter já fracassada, tentando, louca pra que dê merda de novo, pra ela poder escrever outro livro a respeito daquilo, entendeu? O filme brinca um pouco com essas coisas. Enfim, ele agora faz... Ele já tem uma cultura própria tão forte que ele agora faz, brinca com a própria mitologia dele mesmo. Uhum. Enfim, é bem interessante. E no mais, é só um filme, assim. É um filme que muita gente que realmente não sabe o que Pânico significa, talvez até ache meio... Ah, só isso, sabe? Ah, porque hoje... Porque não é um filme que... Você acha que vale pra quem não viu a trilogia original? Não. Não. Você tem que ver tem que a trilogia ver. Original, é. Uhum. Tem que ver pra conhecer os personagens, pra saber o que significa, enfim. Pra saber até por que que... Porque bem ou mal, apesar de ser uma história independente, as motivações do assassino no final, elas estão meio que ligadas com o que aconteceu no passado. Você não vai entender exatamente por que aquela pessoa tá fazendo aquilo, se você não assistiu e tal. Então é legal. E como o filme parece não tem disponível em DVD no Brasil, que eu acho meio absurdo... Você me falou, né? Você baixa em torrent aí, assiste mesmo e a trilogia... Pô, aí tem um Scream Trilogy Pack aí no Isohunt fácil, você acha. E, ou então você acha até links em 720, você acha também tranquilo. Mas a minha maior dúvida é, quanto tempo de tela tem Alison Brie? Aliás, eu pensei que você vira agora e falar, Alison Brie? Não lembro de ter visto ela no filme. Não, eu falei isso, porque eu só descobri que... Porque eu não conhecia muito a atriz antes. Ah, tá. Eu só descobri que personagem ela fazia nas diferenças finais. Ah, sim. É uma ponta de luxo, assim. Ah, que droga. A Anna Paquin é uma ponta de luxo, a Kristen Bell é uma ponta de luxo. Que triste. Tem várias grandes pontas de luxo. Aquele cara que fazia o Seth do The OC, esse nome dele, Adam Brody, é uma ponta de luxo também. Inclusive, ele eu fiquei triste por ser uma ponta de luxo, porque ele é um artista que combina com o Pânico, o estilo dele de atuar, ele tem um humor bem legal. Eu fiquei triste que usaram ele tão pouco no filme. Agora, desde a semana passada, eu queria comentar com o Johan, acabou no meu tempo por conta do Jabá Gigante, mas sobre a temporada passada. O que de fato prestou até o final, o que não prestou, o que ainda tá rolando. E basicamente, a primeira coisa é que você continuou gostando de Curar as Ombras, Caio? Gostei, cara. Até o final, assim? Ah, tipo assim, eu não tinha expectativas muito grandes sobre o anime em si. Porque eu lembro que o que você falou eu gosto desse tipo de humor, desse tipo de maluquice, uma mistureba danada e tal, mas isso meio que some no meio do anime, sabe? Desaparece e só vai voltar no último episódio. Não, eu acho que assim, tem um draminha ali no meio que aparece do nada e que... Que é desnecessário, que é bobo, que é mal feito. Ele aparece do nada e depois vai embora do nada também, mas... Mas eu achei, depois que passou esse arcozinho, ele retomou o tipo de humor que tinha antes. E eu gostei do final, achei interessante. Não, achei ainda, continuou sendo engraçado. Não é um clássico, algo que você precise ver absurdamente. Mas eu gostei pela forma como eles usaram os personagens. É assim, é no mínimo original. No geral, foi um dos únicos que eu cansei enquanto eu tava assistindo. Quase que eu paro. Só não parei porque eu não faço esse tipo de coisa. E aí o que a gente discorda é que eu cansei de Huromusko, né? Por que você cansou de Huromusko? Cara, porque ficou repetitivo demais, cara. Eles pegaram, tudo bem, a gente entendi o ponto. O menino tava... Mas peraí, eles passam o miolo todinho da série sem falar sobre isso, sabe? Não passam não, cara. O ponto ali é outro, o ponto são os outros personagens, pô. Depois fica bem mais... Tá sempre ele de fundo usando os outros personagens pra ressaltar o problema dele. Não sei se é isso não. Eu acho que mostrando o problema dos outros personagens através do problema dele. E aí no final eles retomam o problema dele. Mas eu não quero falar muito de Huromusko não, porque a gente vai fazer um bloco pra ele depois e pra Fractale, que eu achei que não fosse valer tanta pena assim, mas que no final se redimiu, né? Tipo assim, o Fractale perdeu um pouco o impulso no meio e depois ele recuperou no final, né? Conseguiu. O episódio final em si foi muito bom, né? Eu quero reassistir pra ver se aquele episódio final ele vai somar todo o resto da série ou não, sabe? Se ele só foi legal por si só. Porque eu suspeito que ali pelo aquele meio mais parado que cansou muita gente, tem alguma coisa que fique mais interessante sabendo do final. Gosto que continua, ótimo, né? Continua muito bom, realmente. O último episódio foi muito bom. Eles estão trabalhando muito bem a Victorica ou Victoric, sei lá como você quiser chamar. Eles estão trabalhando muito bem, o personagem ainda continua muito interessante. O meu prêmio My Life, que ia pra Yu, foi transferido pra ela. E continua indo muito bem. Eu gostei, ainda continuo assistindo. A opinião que você tem de Curar as Ombras do Sky, eu tenho de Umeko Mary, que é interessante, é divertido, dá pra assistir, não é nenhum clássico. Dá interesse de ler o mangá, principalmente. Eu terminei querendo ler o mangá, devo ler. Uhum. E Level I. Pra mim foi bom. Manter o nível do início ao fim. Muita gente reclamou do meio, mas pra mim foi bom. O Yumeku e Mary, o meu problema com ele foi realmente, assim, ele desenvolveu muita coisa, trouxe vários elementos e no final acabou, tipo, sabe? E, ok, cadê mas o Mas eu suspeito que foi um desses finais de anime que tem mais coisa no mangá, mas eles tiveram que fechar ali porque foi o que deram pra eles fazer. Ainda assim, eu acho que é uma falha de planejamento, né? Porque se você sabe que o anime vai ter um ou dois cura, eu acho que nem com dois cura ali eles conseguiam, iam conseguir desenvolver essa história muito bem. Eu não sei. Eles colocaram muita coisa e não conseguiram responder nada. Eles conseguiram amarrar umas pontas, cara. Eles não amarraram todas, mas amarraram algumas. Eu imagino que no mangá eles cheguem a amarrar todas. Bom, vale a pena mesmo. E Level I? É, Level I eu gostei, continuei gostando do começo ao fim. Eu lembro que você reclamou um pouquinho do arco lá do Tokusatsu. É, então, aquela parte daquelas crianças, assim, foi bem chata, mas foi mais... Foi divertido, cara, foi legal. Aquilo ali era legal se fosse por um episódio só, entendeu? Mas esse cara aparecendo várias vezes, até depois que acabou, né? Eu não tenho problema sério com eles, não. Acho que o pessoal interpretou muito mal o Level I, sabe? Por conta do primeiro episódio, que tem um clima um tanto quanto diferente, eu meio que já esperava algo que pudesse ir pra aquele panorama ali daquelas crianças. Então... Não, mas aí depois eles desaparecem, né? O problema é que depois, o final também, ele volta a ser igual ao começo, e aí aquele meio fica meio perdido, eu consigo entender quem critica isso. É, porque assim, quando a gente assiste o primeiro episódio, a gente imagina que toda a série vai ser sobre o ET e aquele cara que joga beisebol. Mas a gente descobre verdade, tem arcos fechados ali que envolvem o príncipe e os guarda-costas dele, mas o personagem terráqueo, o foco de cada arco é diferente, muda. Uhum. Não, é que assim, eu imaginei que fosse ser, cada episódio fosse ser uma coisa diferente, porque se você ver os três primeiros, eles são totalmente diferentes um do outro. Aí depois dá esse foco no príncipe lá mais, mas vale a pena, vale a pena. A qualidade de animação é boa, o roteiro é bom, é engraçado, vale a pena pra quem quiser. E Madoka, que a gente não precisa nem comentar, e cadê o live review? Mas vocês viram, né, dia 22 de abril, os do 11º e 12º vão ser exibidos. Nossa, é de 21, não? É 21, não, é 22 lá. É, madrugada de 21 pra 22. É, madrugada de 21 pra 22. E sim. Mas sim, do resto que eu tava assistindo, tem o Kimi Todoke, que terminou bem, eles conseguiram atingir o clímax, sabe? Parece que essa temporada, ela foi bem curtinha, foi um curso só, foi pra atingir o clímax que a primeira temporada com dois curso não atingiu. Uhum. Eles deram uma enroladinha assim, mas falaram só sobre o relacionamento dos dois e a concretização do relacionamento. Aí terminou legal, foi legal, o Kimi Todoke é legal pra caramba, eu indico pra quem quiser, quem goste desse tipo de história, e pra mim valeu a pena. E aí também tem o Mitsudomoe, que só teve 8 episódios, foi bem curtinho mesmo. Só teve 8? Só, não sei porquê. Coisa estranha, cara. Muito estranho, né? Eu tava assim, assistindo o 7º episódio, aí, preview do próximo. É, chegamos ao fim, aí tal. Aí eu, pô, ué, mas por quê? Aí depois eu fui ver, não sei. Mas, não, tipo, sei. Não foi cancelado nada disso? Você não chegou não, a ver? Não foi cancelado, não. Foi já... Aí quando eu fui ver, desde o começo estavam planejados 8 episódios. Eu não sei por quê. Decisão de alguém, né? E aí, do resto, assim, eu recomendo assistir o Hokage no Playado, que são, se eu não me engano, são 6 episódios curtos, de 3, 4 minutos cada, e é bem interessante, vale a pena. O Hokage no Playado é qual? É o do é aquele do daqui, lá, é da Subaru, que tá. A Subaru patrocina, e aí eles têm lá, é bem interessante, cara, assim, é bem curtinho, mas é muito bem feito, é feito pela Gainax, né, uhum. É muito bem feitinho, assim, é um arquinho fechado, assim, é bem rapidinho, você em 20 minutos assiste tudo, é bem legal, foi um dos destaques da temporada passado, né? Vale a pena, eu acho. Bem, então vamos pro resto dessa temporada, que tem muita coisa ainda. Vamos lá. Ai, ai. Hyon Demasiyo Azazel-san. Muito bom. Você gostou, Yon? Gostei pra caramba. Achei muito engraçado. Você achou? É, foi bem engraçado, né? Ele é um anime bem curtinho, né? Tem 12 minutos. É. Teve vários títulos desses de 12 minutos, né? Porque a temporada teve muita coisa, então teve mais títulos de 12 minutos também, né? É, tipo... Uhum. Esse tipo de formato é interessante, porque você sempre pode... Você tem mais liberdade de desenvolver essas histórias que são interessantes, mas elas são naturalmente menores. Elas não têm muito fôlego pra aguentar algo maior. Tipo, são piadas que funcionam são se forem rápidas mesmo, se forem feitas em doses homeopáticas, assim, se eles fossem... É muito pouco pra você se desenvolver episódios muito grandes. Então, assim, só funcionaria se fosse duas pequenas histórias formando um episódio grande. Aí, beleza. Agora, se eles tivessem que inventar tramas muito complexas, eles iam ter que... A qualidade do humor ia perder muito, né? Então, pra um tipo de humor desse, é legal encaixa que seja direitinho mais no formato. É um humor negro, né? Bem... Negro e escatológico pra caramba, né? Não é tão escatológico assim. Eu achei mais... É. Mas nonsense mesmo, assim. Também não... Não é nonsense. Não tão nonsense quanto aquele do Nietzsche Joe. Acho que ele é mais nonsense, acho que esse não é nonsense, né? também nem tanto escatológico, acho que é mais uma coisa de humor negro mesmo, de você mexer com o absurdo, digamos assim. Você esfrega o absurdo na cara do espectador e espera pra ver qual vai ser a reação. Eu digo humor negro de raiz, porque não tem nenhuma tentativa de amenizar nada. Não tem nenhuma personagem, nada que... São situações mesmo absurdas e que não tem nada de bom acontecendo com ninguém, nem nenhum personagem que sirva pra ser âncora moral da coisa, ou nenhuma tentativa de dar alguma lição. É a diversão mesmo, é humor pelo humor, é uma situação absurda mesmo. É uma piadinha, contida. Né? Você pega assim, no começo, parece que vai ser sério, né? Você vê, o cara fala que faz um contrato com o demônio, que vai fazer mal pra alguém, aí ele vai lá, faz um baita num círculo de invocação, aí de repente... Ele sumona o... Qual é o nome dele? Aquele do Hércules, de peruca. É uma espécie de um... Sátiro. É um sátiro de peruca. É como se fosse um sátiro pequenininho, um demônio, o Azazel. Só que é mais pra um ursinho de pelúcia que... O Azazel, se não me engano, é o demônio dos olhos amarelos, né, de Supernatural, não é? Ah, é? É verdade. Então, quem diria, né? Depois dele ser derrotado pelos Winchester, ele conseguiu emprego no Japão, se humilhando como anão de anime. Mas qual é o estúdio desse? É o Production ID. Eu acho que é o ID fazendo alguma coisa com o dinheirinho que sobrou e se divertindo um pouco, né? Parece ser bem por aí, né? Não é um anime muito complexo, não deve ser muito caro de fazer. Não quer dizer que ele seja visualmente barato. O design dele é legal. Inclusive, o protagonista é a cara do Keanu Reeves. Eu não tinha percebido, né? Mas quando você falou, deu um plim. Eu entendi. Ele é o Keanu Reeves fazendo Constantine. E eu acredito que isso não deve ser coincidência. Se bobear, eles se basearam mesmo. Porque não só é igual o Keanu Reeves Constantine fisicamente, como o jeito um pouco de ser também. E é isso. É um advogado que... Ele tem contrato com esses demônios e ele usa esses demônios pra poder... Como todo advogado, não é? É uma grande metáfora do que os advogados fazem realmente. Ou então, talvez não seja metáfora, não conheço muito os advogados. Eu nunca vi se eles têm círculos e pentagramas nas salas deles escondidos. Ou se eles são os próprios demônios, né? É. Alguma coisa do tipo. O Diego, que tava praticando pra ser advogado, ele não tem, não? Na casa dele, nada? Olha, você nunca viu? Se ele teve alguma aula de sumonar demônio, ele não me contou. Provavelmente deve ser muito secreto. Ah, sim. Mas só sei que tem essa garota que trabalha pra eles, pra uma secretária nova que ele tem. E aí, no final, meio que ele... O Keanu Reeves engana os dois, tanto a garota quanto o demônio, e faz com que o demônio assine um contrato com ela. Então ela que fala. É que fazer questão de falar que o demônio é um bichinho muito escroto. Ele é o demônio da luxúria, então ele... Vocês imaginam que um bicho baixinho chifrudo que é o demônio da luxúria. Olha, até cena de sexo, né? Dele com a Azazel. É, engraçado. É, tipo, é bem pra adulto mesmo. Não chega a ser nada... Ninguém vai reclamar de fanservice, né? Porque eu falo, só são dois demônios. Então, claramente, não é pra excitar ninguém que tenha tara por sátiros. Então, eu espero que pelo menos o sexo nesse anime os puritanos deixem em paz. É, assim, em geral não é um anime pra otaku, né? Não tá pensando nesse público. Não parece que tá pensando nesse público. Não é se um encaixa muito bem, mesmo, né? É um anime bem adulto mesmo, pra quem curte humor negro. É um anime que, por exemplo, no ocidente é um anime que se encaixaria num Adult Swim da vida, se passasse no Cartoon. Eu acho que mais ainda, né? Locomotion, né? Porque tinha Locomotion, aquelas animações adultas. Passaria, sei lá, no mesmo bloco de South Park. É, alguma coisa assim. Algo assim, é. Porque quando ele pede pro demônio resolver os problemas, ele sempre faz alguma coisa muito exagerada, muito fora do comum, assim, e ainda aqui é fica bem algo engraçado. É muito drástico. Parece mesmo aquela... É um mundo onde coisas muito, muito ruins e muito drásticas acontecem a todo momento e nada parece ter uma consequência muito grave no final, né? Uhum. Ninguém paga por isso, ninguém se arrepende por isso, no final tudo volta como estava antes. É como você conta uma dessas piadinhas bem infames, né? Que todo mundo se ferra, a piada dura 5 minutos, todo mundo se ferra no final e sua vida continua. Uhum. É assim, mais ou menos. Dá essa sensação, né? Aquela piadinha infame que você conta pra alguém. Aquela piadinha de português que ele termina, ele é tudo cutado no final, logo assim. Pela própria burrice. É um sabor interessante. É um tipo de humor que há um tempo que eu não via em anime. Então, foi legal assistir. Bem, passa na MBS, às 2h58 da madrugada de sábado pra domingo. E também na MBS, mais um outro anime curto, que é o Renzemi. Eu gostei muito de Renzemi, cara. O Renzemi, ele me lembrou muito Cabeção. Não sei se um de vocês... Que é um desenho que tinha no Locomotion. Na Locomotion, mas... Ô, Cabeção. O cara anunciava assim. Eu acho que eu já vi isso. E porque tinha um clube... O cara tinha um ET que morava na cabeça dele. E cada vez que o ET... O cara tinha uma cabeça enorme, porque o ET morava ali dentro. E cada vez que o ET saía... Enfim... Sabe, fazer um rombo na cabeça do cara. Uhum. E tinha um humor bem absurdo. E o cara fazia parte de um grupo de terapia só de pessoas muito absurdas. Então tinha um cara, não lembro direito, mas tinha um cara que tinha um aquário preso na cara que ele nunca mais tentou tirar, conseguiu tirar. Coisas desse nível. E eles enfrentavam ameaças. Eles, assim, eu lembro que tinha um arco que durava vários episódios. Depois a série virava episódica. Esse arco principal é o melhor de todos. Ele parece um grande filme de ação. Ele é muito bom, ele é muito épico. É uma das melhores coisas que eu já vi animadas nos Estados Unidos. Digamos assim, eu era muito fã desse primeiro arco do Cabeção. Tá, mas Renzemi só tem em comum um clube com pessoas estranhas, né? Sim, é um clube... Então, me lembro por causa disso, porque é um grande clube de pessoas muito bizarras e também com esse estilo... Também tem esse estilo de humor sem consequências, né, do Azazel. A diferença é que, nesse caso, sim, pula um pouco mais pro nonsense e pro escatológico, digamos assim. Eu gostei do conceito. A única coisa que eu achei estranha é que, assim, eu assisti porque, como eu tava falando pro Darko antes, saíram dois ovas antes. Um no final do ano passado e um no começo desse ano. Sim, eu cheguei a baixar, mas não assisti. Então, e esses ovas, eles dão uma explicada bem legal no que é, na verdade, porque não é um clube, né? Seria mais uma especialização dentro dessa faculdade que eles fazem. Sim, uma especialização no assunto. E eles falam sobre, nos ovas, eles mostram os personagens melhor. Tanto que nesse primeiro episódio eu achei muito jogado os personagens. Eu acho bem capaz. Na verdade, eu imagino que os OVS sirvam justamente pra introduzir, agora você já conhece e vai ter as historinhas ali rápidas com aqueles personagens. Se eu soubesse disso, eu teria visto antes. Mas o conceito ali basicamente é isso, né? É o seminário de fisiologia anormal, algo assim. Aí fala, né? Hentai, esse, não sei o que lá. Esse Ren é de Hentai, correto? Isso, é. Então, o que eu achei Hentai, Ren Seminary, entendeu? Ren Zemi. Entendi. O que eu achei interessante é isso. É o novo... Esse anime amplia um pouco o significado de Hentai, então é um pouco educacional pra gente aqui que gosta de comentar sobre coisas japonesas, mas às vezes a gente não sabe o suficiente e fala muita besteira. Uhum. Então é legal que esse anime lembra a gente que hentai são não pessoas é só que tarado, têm perversões. Né? Isso. Uhum. Essa perversão não precisa necessariamente ser sexual. Uhum. Então, como eles estão fazendo um estudo sobre o hentai, todos eles são hentais. Cada um ali tem uma perversão diferente e só um deles, a perversão é sexual, né? Não é nem que exatamente eles têm uma perversão diferente, né? Eles têm que ficar entregando regularmente trabalhos, explorando o próprio corpo ou corpo de alguém de uma forma pervertida. Então, isso mostra mais no OVA. Mas eles são pervertidos o suficiente pra... Sim, mas nenhum deles tem uma perversão especial, entendeu? Aquele cara que é o professor lá, que é o chefe lá, que é o dono da cadeira ali, daquele seminário, ele passa várias, como se fossem umas missões pra eles, entendeu? Ah, sim. Ele passa vários trabalhos pra eles fazerem coisas estranhas. Sim, porque ele gosta muito de uma prova prática, né? Ele não gosta da papelada ali na teoria. Ele gosta de uma prova prática mesmo de que aquilo funciona daquela forma. Então, a gente tem a garota que cria mosca no ouvido, né? Ela tem uma criação de moscas na cera do ouvido dela. Isso. Dentro do ouvido dela. Então, tem várias moscas voando em volta dela e eles colocam os ovos usando a cera do ouvido dela e choca ali dentro e dali mesmo sai. Tem o outro que é... Como é que é a história mesmo? Qual? O do mangá? Eu não tô lembrando dele, como é que é? Mangá, né? Como é que é, Igor? Você lembra, não? Não, o cara que desenhando o mangá, ele tava lá só desenhando o mangá mesmo. É que tinha o cara que ele deixava a namorada dele sair com outros caras. Porque isso mesmo. Ele tinha a tara por quando a menina... Ter namorada roubada. Ele tem o fetiche por ter a namorada roubada por outro cara. Então, a todo momento, ele meio que incita outros caras a sair com a namorada dele e faz aquela cara carinha de... Sim, aí no meio desses malucos entra a protagonista, que entra só porque gosta desse cara, que gosta de ver a namorada roubada. E ela tá se sentindo meio mal porque ela precisa entregar uma perversão, e ela meio que não tem, né, o que entregar. Ela meio que não funciona na mesma frequência, ela tenta usar uma coisa ali. Ela não consegue fazer as coisas que o professor pede pra ela, ela sempre que ele pede pra ela fazer um trabalho sobre alguma coisa, ele fala que ela não entende, que ela não tá entendendo a perspectiva do... Ela não tá na mesma frequência daquele bando de maluco, né? Ela não tem aquele... Não tem o talento ali pra conseguir ser hentai daquele jeito, igual todo mundo. Assim, eu achei o conceito interessantíssimo. Assim, parece que eu gostei muito. O conceito interessante, mais uma vez, é outro desses animes menores, então, mais uma vez, é um formato que funciona bem com um pouco, mas eu acho que é um que vai fazer muita falta se acabar, porque... Deve durar poucos episódios, então como serão poucos episódios de pouca duração, eu espero que eles tenham na manga já planos pra fazer. Ele é baseado em algum mangá, você sabe? É, você sabe, deixa eu ver aqui, eu acho que é assim. Eu acho até que é baseado, Kuma, né, não? Não, acho que não. Mangá. É um mangá, né? Mangá mesmo, sem ser Zezé Forfoma. É desenhado pelo Tagro. Esse cara, o nome dele tá por aí, eu não lembro exatamente mais o que ele fez, mas eu conheço o nome. Eu sei assim, o design é bem interessante. Eu espero que os paranoicos do fanservice não fiquem de mimimi com essa série, porque isso seria diminuir e empobrecer muito o conceito que ela quer apresentar. Uhum. Mesmo porque nenhum deles ali é propriamente sexy, eles são todos bem cartunescos. Eu adoro o design, né? Que são todos baixinhos e gordinhos. Todos eles são baixinhos e gordinhos. Mas assim, proporcionais, né? São como se fossem pessoas de verdade, baixinhas e gordinhas. Sim, naquele universo eles são assim, todos eles. Uhum. Então, nada ali é feito pra, enfim, excitar ninguém, nem pra ser eti, nem nada. É mesmo até jogo. Funciona como, mas faz parte do conceito. Então, faz parte do conceito. É bem trabalhado ali, né? Estudo do hentai. E então, ele até serve pra fazer um grande comentário desse momento que o anime tá vivendo, de se apoiar muito na perversão e tal, e nos fetiches pra poder vender os animes e tal. Então, vamos fazer algo que explore isso. Então, eu espero que esse anime não seja prejudicado e não seja pouco apreciado por causa desse povo chato que não tem o que comentar e fica inventando postinha de quem é bebê, tem sexo, blá blá blá, que merda, entendeu? Uhum. Então, enfim, eu não sei de onde surgiu essa paranoia chata e tá me irritando já. Surgiu dos americanos e os brasileiros adotaram, né? Então, isso é coisa de americano. Isso realmente tá me irritando num nível bem alto, porque é uma coisa que você não consegue mais. Eu já falei sobre isso outras vezes, não quero só como disco repetitivo, como disco arranhado, mas. É uma coisa que você quer discutir os animes novos que estão chegando e os argumentos das pessoas ficam presos nessas ideiazinhas e você não consegue mais ter uma discussão boa sobre o que um anime quer passar ou não quer passar, porque as pessoas meio que param aí, né? Mostrou um peito, a pessoa parou aí, pronto. Tem um peito. Não, virou só isso, né? Agora peito, é só... Tem um peito, todos os animes hoje tem peito, não gosta desse anime. E outra, vou te falar, vendo depois que a gente viu a gente viu essa segunda parte, metade da temporada, se as pessoas forem reclamar de fanservice, esquece, né? Ah, claro. Pois é. Enfim, eu achei ainda de Renzem, eu achei os diálogos muito bons. Eu achei muito bem escrito. A coisa do... Que geralmente, em coisa de humor, ou é muito nonsense, você meio que não pega, ou tem que ter muita coisa pra pegar, ou então é meio bobo mesmo. Mas nesse caso, não. São diálogos bem inteligentes, provando que, apesar de ser humor nonsense, por exemplo, não é para o mesmo público de um anime de da Kyoane, por exemplo. Uhum. É para um público mais, um pouco mais adulto mesmo, mais geral. Os diálogos são mais bem... É que assim, isso você falando para o público ocidental, né? Sim. O público japonês, sim, no Japão, é a mesma galera. Para o público ocidental, sim, você... Sim, tô falando que ele funciona mais. São diálogos que são... É uma dinâmica um pouco mais pé no chão, um pouco mais que a gente está acostumado. E é mais fácil você ver que ele é bem construído. Às vezes, quando o diálogo é muito baseado em autorreferência, muitas coisas obscuras, é difícil até você analisar se ele é bom ou ruim, porque você não tem muita perspectiva. Mas nesse caso tem como, porque ele é próximo, ele é humor, mas ele é próximo, então tem como você analisar. É do Zebek, também conhecido como Shebek. Acho que foi o único anime dele da temporada que eu gostei. E passa na MBS às 3h13 da madrugada de sábado para domingo também. O próximo entra na categoria Não Liguei Muito da temporada, que é E-Channel. Você chegou a ver, Lévio? Não, infelizmente, cheguei a baixar, mas não cheguei a ver. Você gostou, Yorra? Gostei, pô. Gostei pra caramba. Por que você não ligou muito? Ah... Sei lá, cara, não me entregou nada que me prendesse, sabe? Em época defende de isso, de... o que você gostou? Não, em época de falta de K-On, por que não, cara? Não, mas não foi em K-On que eu pensei, cara. Por algum motivo, A-Channel parece um misto de K-On com Luckstar. Caraca, eu escrevi isso aqui no meu papel. K-On mais Luckstar aqui. Só que... explica aí, ó. É um K-On sem instrumentos musicais, sem música. É só as meninas interagindo. É mais exagerado, né? Você tem mas como você não tem essa parte da música, você não tem essa parte da motivação do clube e tudo mais, ela se volta, o anime se volta mais pro relacionamento entre as garotas. Mas ele vai um pouquinho mais pro surreal. É, então, é porque tem duas protagonistas que se conhecem, são amigas de infância, só que a garota, assim, é uma garota, a garota que é a principal, ela é bem estabanada, assim, meio a Yui, e aí tem uma outra que é amiga dela, que é uma baixinha assim, que ela é meio maluca, que ela fica defendendo essa garota que é meio avoada. E aí aparece essa menina, conhece duas personagens novas na classe dela, e como eu falei, elas têm diferença de ano de um ano de colégio, né, de classe, e aí elas se interagem ali nesse grupo, né, e aí começa a contar a história sobre elas, e aí tem umas piadinhas assim, bem estilo às vezes Luckstar, às vezes K-On. Pois é, eu vi assim, sabe, isso é K-On mais Luckstar, só que não chega a ser nenhum nem outro, né, tão bom quanto um nem tão bom quanto o outro, então fica aquela sensação de tá faltando coisa, tanto pra ser um quanto pra ser outro, sabe? Mas eu acho que na falta também, como o Yon falou, na falta de temporadas novas dos dois, talvez ele seja bom o suficiente. Ou não. É porque assim, ó, ele é baseado num Yonkoma, só que é um Yonkoma sem nem, ele sai numa revista sem nem. Então ele vai ter uns temas um pouco mais adultos, ele vai ter uma abordagem um pouco mais adulta voltada pra um público mais maduro. Então, às vezes, assim, vão ser umas piadas um pouco mais com, né, com a tensão sexual que tem até... eles brincam mais com Yuri, né? É, e assim, de fato, Yuri, justamente. Exatamente, tem cenas ali que brincam com Yuri, o relacionamento entre a Toru e a personagem principal, que eu não lembro o nome agora, tem, que ela protege a garota, parece que ela tem uma, né, um amor ali pela outra garota. E é, eu achei muito interessante, cara, achei muito legal. O primeiro episódio não me convenceu, sabe? E quanto à comparação com K-On, o que eu mais gosto em K-On é que ele chega nesse... Ele vai nessa fronteira de ser um... De ter ali conteúdo Yuri, sabe? Conteúdo que a pessoa, que o otaku olha e vê Yuri, mas ele não ultrapassa, sabe? E aí tinha ultrapassa de cara logo, sabe? Então, mas é o outro lado da rua, entendeu? É o K-On enquanto ele fica do lado. Talvez por ele ser mais exagerado, não ser tão realista, assim, digamos assim, entre aspas, como K-On, ele... Aquelas piadas ele não, já não tem mais tanta graça. Não sei, não me pegou, cara. Não consigo explicar direito, mas não me pegou. Eu gostei. Eu achei bem leve, assim, pra você conseguir aproveitar, assistir, pra, né, só achar alguma coisa engraçada, assim. Eu achei bem legal, cara. Achei bem legal e imagino que mais pra frente vai acabar se identificando mais, vai começar a gostar mais dos personagens. Vai ser mais legal. Pois é, talvez... Tem potencial de mais pra frente me pegar, mas esse primeiro episódio não foi o suficiente. E o design lembra muito Luckstar, né? Luckstar, são todas elas magrinhas, pequenininhas e cabeçudinhas. Uhum. Eu gostei da animação, muito boa. Muito bem, muito cuidado, sabe? Muito bem trabalhada, a trilha sonora tá legal. A abertura e o encerramento são muito bons. O que eu mais gostei nesse anime foi a abertura, cara. A abertura é ótima. Porque enquanto eles vão mostrando os créditos, por exemplo, vai mostrar o crédito da música de abertura. Eles mostram desenhado, né? O CD da mulher que cantou, o single, sabe? A capa do single, aí abre o single e mostra o título da música. Vai mostrar onde foi publicada a história original. Aí mostra a antologia onde foi publicada e abre a antologia e mostra os nomes, sabe? Eu gostei disso, de mostrar a mídia física relacionada com os créditos, sabe? Foi bem interessante, bem legal. Foi a coisa que eu mais gostei no anime, foi a abertura. O resto pode vir a ficar legal, mas eu ainda não vou acompanhar. Você me conta se vai ficar. Ah, sim, eu vou. Esse é um dos que eu vou assistir com certeza. E aí depois eu assisto, porque esse primeiro episódio não foi suficiente pra me pegar, não, sabe? Por se parecer muito com os outros dois, ficou aquela. E não chegar a ser tão bom quanto um ou outro, ficou aquela sensação de que tá faltando coisa. Não, mas talvez porque seja o primeiro episódio, né? Pois é. Vamos ver, né? Mas é interessante. Bem, é do estúdio Gokumi, nunca ouvi falar. Você já ouviu falar? Não. Também é novo, né? Também na MBS, a 1h40 da madrugada, de quinta pra sexta. Ah, e a dubladora da menina pequenininha, a Toru, ela é a mesma dubladora da Victory, da Vitória. Ah, é? É quem mesmo? Você lembra o nome dela ou não? Não me lembro, não. Nome de cabeça agora eu não me lembro. Aria Kugimiya tá em dois nessa temporada. Tá, é. Tá todo mundo falando que é a Kugimiya Fever, né? Tipo, toda tsundere, loli, tem a Aria Kugimiya. Bem, Dororo Emakun Meiramera. Você chegou a ver esse, né? Cheguei. É um remake de um... Nesse caso é interessante, porque... a gente sempre tá falando sobre o tamanho da importância que o japonês dá ou não pro público ocidental na hora de fazer um anime. Sim. Então a gente sempre tá discutindo isso aqui. Até que ponto vai essa... Então, alguns animes essa linha fica mais tênue. Alguns animes você pode dizer que talvez eles pensem um pouco mais. Enfim, a importância de vender pra cá, obviamente, é grande porque é dinheiro que tá entrando. Mas tem certos animes que são definitivamente feitos pra eles. E se você não entender, ou se você falar mal, eles não estão se importando nem um pouco com a sua opinião. Por quê? No geral, eles não estão se importando nem um pouco com a sua opinião, não, né? Então, se eles querem vender, então nem o 5.6 veio de quê, né? Veio também de muita pressão ocidental. Mas eu tô dizendo assim, hoje os estúdios em si, eles podem até planejar um pouco e pensar um pouco mais no público ocidental, mas não é assim tão importante pra eles, porque no final das contas, se fosse, a gente teria muito mais Black Lagoons do que a gente tem. E tanto que além do 5.6 foi basicamente ignorada. Por enquanto, né? Porque ela só vai passar a vigorar pra valer no metade do ano. Tá, mas o pessoal tá provocando e falando que não, que ninguém vai fazer. Vamos ninguém ver, né? vai ver. Falando o seguinte, a única certeza que a gente pode ter de animes que são feitos pro ocidente é quando rola dinheiro ocidental pagando pra fazer. Uhum. É o caso desses dessa parceria Marvel com a Madhouse, ou então um anime que eu esqueci qual era, que a primeira temporada não fez sucesso no Japão, mas fez nos Estados Unidos. Isso acontece bastante, cara. Aí os americanos, antigamente, acontecia mais ainda. Se eles fizessem uma segunda temporada. Se eu não me engano, o anime de Ghost in the Shell pra TV foi financiado pelos americanos. Teve mais, acho que Burnout Excess também foi. É, não, teve outros. Teve um monte que isso aconteceu. Uhum. Eu tenho certeza. Eu tô falando isso, né, com o negócio do Emakun, porque as pessoas podem também interpretar mal muitos elementos desse anime, como já estão interpretando, só que chega a ser ofensivo pro que representa, porque é um anime que é um remake de outro anime que é baseado no mangá, que é do Gonagai. Do Gonagai, que é uma lenda, que é um deus sagrado japonês, é um monstro sagrado. Não, assim, depois do Tezuka, ele é um dos mais um dos responsáveis pelo mangá, ele, né? Ele é o pai do Real Robots, todos que você puder imaginar, a maioria ele inventou, ele é criador de Mazinger Z, ele tá por trás de Kyoichi Hanin, ele tá por trás de aquela Keiko Kamen, né, que é aquela ninja, né? Então, os trabalhos dele são conhecidos por ou usar essa coisa um pouco de exploitation e sexploitation mesmo, ele gosta de adentrar essas barreiras, ou então esses animes shonen, que são esses mangás shonen que são mais conhecidos, que tem essa coisa shonen de raiz mesmo, que tem que vai ter aquele herói que não vai se importar com nada, só com a missão que ele tem que cumprir, ou com a aventura que ele tem que viver. Não vai ter nenhum interesse amoroso, não vai ter frescura. Uhum. É aquele típico shonen sem frescura, que não tá ali pra criar personagem bonitinho pras garotas gostarem também e tal, aquela coisa de raiz mesmo. É uma coisa que aqui no ocidente o pessoal ou acha datado, por causa do tipo do traço, né? Uhum. Ou então cai de novo no círculo vicioso de falar que é fanservice ou é pedo por causa... Mas é uma coisa interessante. Por causa do nível de... Porque é um shonen e tem crianças e tem muito sexo. Mas o povo tem que entender o seguinte. Isso é shonen feito numa época que eles estavam fazendo quadrinhos pra moleques de 13 anos. O uh-huh. Que moleque de 13 anos gosta? Gosta. E não sejam hipócritas na hora de lembrar, tá bom? Pensem quando vocês tinham 13 anos. O que vocês gostavam? Sem hipocrisia. Esse anime vai te entregar isso. Uh-huh. Então, pensem nisso antes de sair falando que Emakun tem, sabe, esse tipo de fanservice envolvendo crianças e super especial. É outra coisa. É outra coisa. Tem outro departamento. Ele é de 74 e ele funciona muito bem como um retrato da época. Não só por ele ser exatamente como eram os mangás de humor da época shonen, né? Mas também por ele se passar em 74, né? Por meio que se passa em 74. Isso eu achei interessantíssimo. Não, era show, né? Achei interessantíssimo. Quando eu vi os garotos andando, aqueles típicos molecada japonesa da época típica que a gente... Eu me lembrei de 20th Century Boys, porque todos os flashbacks mostram aquela molecada japonesa sujinha, de interior, sabe? E é igualzinho, né? Uhum. E eles vestindo calça boca de cima. Não, e a primeira coisa que o anime faz é dizer, né? Ele diz com todas as redes, ó, nós estamos em 74. E aí o anime começa. É bem legal, bem legal. Aí que tá, eu defendi? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. O que você achou dos peitos da velha? Nossa, muito engraçado. É insano. Mostra o mesmo tom, quer dizer, aquele negócio tá ali... pra poder ser uma coisa exagerada mesmo, né? Pra quem não assistiu ainda, ela começa a protagonista, né, que tem quantos anos aquela garota? É difícil saber por causa do traço, né? Mas ela deve ter uns, sei lá, uns 10, 11, 12. Ela tá no ensino fundamental. É. E ela estuda numa escola chamada Yokai. Uhum. E a escola é mó assombrada. E embaixo da escola tem o Emakun e seus companheiros ali são yokais, todos eles. São, né? Yokais que caçam outros yokais. A cena começa numa casa de banho, né? Ela sai de uma casa de banho e a dona da casa de banho. Isso é interessante. Mais pra frente, o anime começa numa casa de banho, com todo mundo tomando banho. E quando a gente for falar de um outro título mais adiante, que também começa numa casa de banho, a gente vai analisar como você pode começar algo numa casa. Você começa o anime numa casa de banho. A primeira coisa que você pensa é o quê? Ih, fanservice podre. Uhum. Mas você aí vê, os dois animes começam da mesma forma. Um fanservice podre e o outro não é, né? Como funciona essa dinâmica, né? Mas então, ela sai da casa de banho e tem lá essa velha toda maquiada, né, com cara de palhaço, com os peitos saindo do lado de fora, os peixes murchos, ela rodando como se fossem dois ventiladores. E ela não para de rodar, né? Dois nunchakos, né, e ela fala rodando os peitos murchos dela. E ela não para de fazer isso em nenhum momento. Não é bem maquiagem de palhaço, seria de teatro de... Kabuki, né? Uhum. E ela tem, né, dois dentinhos e tal, uma cara imensa e fica rodando os peitos. E engraçado que até onde eu entendi, ela não é uma yokai, né? Ela é humana. Apesar dela ser um... praticamente ia cair. Imagino que todas as crianças de 74 deviam achar aquela melhor piada do mangá. Uhum. Sim. E você vê assim, é uma história bem inocente, bem bobinha. É só mesmo pela aventura, pela zoeira. É uma coisa mesmo que o moleque de 13 anos essencial, fundamental, que tem dentro de você, talvez aprecie. Eu tô elogiando tanto, por quê? Porque eu sei entender o espaço que esse anime ocupa na história, e a importância que ele tem pro povo japonês, mas é óbvio que eu não curti tanto. Pra mim, enfim, é um pouco bobo demais pra mim. Uhum. Não é algo que eu vá assistir agora de imediato, assim. Talvez eu acompanhe, achei bem divertidinho, sabe? Assim, nossa, eu gostei bastante, achei um dos melhores, não, né? Assim, não por ser bobo, não por falar comigo exatamente, mas como eu falei, por ser um retrato da época, sabe? Sim, como um estudo, assim, talvez, por isso falando, talvez eu assista depois. E dá pra divertir, né? Você não vai ver seriamente um estudo, você se diverte no fim das contas, pensando bobo. É divertidinho, mas pra mim, assim, eu achei um pouco... A não ser que tenha um tramas um pouco mais criativas e tal, eu achei um pouco... Não, não vai ter. Vai ser bem aquele... Vai ser bem esse nível de comédia. O nível de ação vai ser bem aquele. É tipo, é high tension o tempo todo. Comédia de high tension o tempo todo. O pessoal toda hora gritando, fazendo alguma coisa explodindo. Vai ser bem aquilo. Agora, tem uma coisa... Mas eu achei um dos melhores da temporada. Achei muito legal. O interessante é o seguinte, que parece que esse anime tá vindo pra se redimir. A primeira adaptação que saiu foi uma série na década de 70, que tirou esse humor todo, né? E ficou... E quis fazer uma coisa mais séria. Não. Nos anos 70 é igual. Isso aconteceu foi em um OVA agora, nos anos 90. Que tirou, isso. Né? Então isso veio de meu OVA. O negócio é o seguinte, o Go Nagai... O interessante é isso. O Go Nagai, pessoalmente... Eu tô falando o nome do cara, mas o nome do cara... Porque eu vivo trocando os nomes dos japoneses, né? Ele é o Go Nagai mesmo. Então se eu começar a chamar ele de, sei lá, Takashi Mizu, você me dá um chute. O Go Nagai, ele é envolvido diretamente com os roteiros de todas essas... Quer dizer, o cara, não só o anime, não só é importante por retratar fielmente a obra do cara, que é uma obra seminal e importante, como ela é escrita, o vovozinho tá lá escrevendo o negócio. Até então, hoje? Ele escreve esse anime novo também, junto com outros dois caras, ele escreve. Então, é bem interessante, quer dizer, o criador original tá ali envolvido, então... Foi bom você falar desses OVAs que eu achei interessante quando eu descobri que seria como se fosse aqueles personagens de um futuro, num set em sério e de terror, sabe, de thriller. São quatro OVAs. Tá. O nome é Kikoshiema. Então, eu, pelo que eu li, eu tinha entendido que era uma adaptação que não havia sido muito fiel e o povo não tinha gostado. Mas nesse caso é só uma releitura. Isso. Que não necessariamente tá adaptando de forma diferente. Assim, é só uma releitura alternativa, digamos assim. É Kikoshiema, pra quem quiser procurar. Então beleza. Então uma coisa que eu acho legal nisso, que eu sempre me questionei quando vi, tipo, Gigi no Kitaro, que supostamente é um desenho de terror, mas você olha, são todos bonitinhos e pequenininhos e tal. Tem algumas cenas nesse anime que eu consigo ver terror ali, sabe? Principalmente quando ela tá na escola yokai, que começa a acontecer umas coisas mais assustadoras. Você vê que a cara dela se deforma daquele jeito que se fazia antigamente pra uma cara de terror, que é tipo uma caveira e some as órbitas, sabe? É aquela daquelas figuras daquele quadro do O Grito. Então eu consigo ver o terror ali, sabe? Não pra mim, mas pra uma criança de 13, 14 anos que tá assistindo. Não, com certeza. É uma criança de 12, 13 anos. É uma coisa que vai conseguir pre- compreender todos os sentidos dessa criança ali, porque ela vai ter o tipo de humor que ela vai gostar e ela vai ter um visual impactante o suficiente. Ela vai ter ação, ela vai ter um terror que vai dar aquele medinho, mas aquela vontade de continuar assistindo. É, vai ser aquela coisa de você tapar a cara e assistir atrás do sofá, né? Você tapa os olhos mas separa os dedos pra ficar um olhinho sobrando assim pra você assistir. Uhum. Uma coisa isso, assim, pelo menos. Isso deve funcionar melhor ainda com crianças japonesas, porque essa parte do yokai é um folclore japonês. Aquelas criaturas estão no imaginário delas, né? E não estão nossas. Como Saci Pererei e Curupira. Hoje em dia, eu não sei se as pessoas ainda falam isso pros filhos, né? Se tiver na roça, sem contato com a cidade, talvez. É, porque antes a gente tinha isso ainda, né? A gente ainda conhecia esse tipo de coisa, né? Se eles não Mula sem cabeça. Eles não assistiram TV Rá-Tim-Bum, né? Então. Mas aí, por exemplo, no Japão, as crianças ainda devem ter um contato com essa tradição, né? E aí você vê que nem aquele monstro que rouba as caras. Isso é bem comum lá de história que contam pra crianças, né? Assim, então, a hora que vê isso aí representado, geral, é interessante, né? De uma forma geral, fantasma não é uma coisa que me aterroriza muito. Tanto que, voltando a falar até do Pânico, eu gosto tanto de Pânico, eu gosto tanto de filmes similares, tipo Lenda Urbana. O 1 é um filme também que eu gosto quase tanto quanto Pânico, né? É um filme também que eu revi 1 milhão de vezes na época. E é um derivado de Pânico, ele veio no hype de Pânico, tem o mesmo esquema. Porque eu gosto disso, eu gosto muito de gente matando gente. Né? Eu consigo ter medo de gente. Uhum. Né? Eu gosto muito da nova a nova versão, o remake do Sexta-feira 13, porque o Jason voltou a ser um cara, né? Não é mais um zumbi que tá morrendo e voltando, né? Uhum. Ele voltou a ser só um cara muito feio, muito traumatizado. Então eu gosto muito de gente que mata gente. E por fim, que você falou sobre a importância do anime, que eu achei interessante, é que eu vi gente que costuma detratar o Lolicon e o fanservice, o Moe, mas nesse anime ele perdoa. Nesse anime ele falou, eles falam, muita gente vai dizer que é mais um fanservice e tal, mas não, era o design da época, era o padrão da época. E peraí, não é o padrão de hoje em dia também? É. Hoje em dia não é o padrão, hoje em dia é só ruim mesmo. Não, porque assim, quando vira retro Loli, né, o Loli retro, aí é pode. Não, mas a pessoa não pode falar mal porque é antigo e é clássico. Aí automaticamente a pessoa não pode gostar, porque vão dizer que ela é inculta. Uhum. Entendeu? E enfim. Mesmo sendo um desenho pra garoto de 13 anos dos anos 70, né? Na época, é um clássico. Nunca foi um produto pra ser culto. Não é nada culto, nada. É cult, digamos assim. Ele é cultuado pela nostalgia e pela importância histórica, mas é uma história sem compromisso pra você se divertir, se é o tipo de diversão que você gosta. Não é pecado não gostar também. Tanto como eu falei, eu não curti muito. Mas eu entendo a importância histórica e falo mal de quem se atrevia a falar que blá blá blá, fanservice, pedofilia, blá blá blá, coisa chata. Quem fez foi o Brains Base, que é um estúdio que tá pegando. Que tá pegando experiência nessa coisa de fazer remake, né? E foi eles que fizeram o Shin Gettle Robo e o Mazin Kaiser. E eles fizeram Durarara também, não fizeram? Foram eles que fizeram Durarara. E muito bom. Da MBS, o último da MBS dessa semana, passa às 2h10 da manhã. Veja só, é realmente pros velhos nostálgicos, não é pras crianças de hoje em dia, de na madrugada de quinta pra sexta. É, tanto que eu acho que várias piadinhas ali são feitas pra quem já conhece, entendeu? É igual. Pra quem já assistiu. Achei muito legal por causa disso. É como fizeram com aquele Shin Mazinger Z, que é uma grande colagem, homenagem geral ao trabalho do autor, né? E até eu lembro que a gente comentou na época que você assiste o papel e você não entende nada, porque ele joga personagens de várias séries diferentes dele ali no meio, no mix, e não explicam nada. E o sub deixa a propaganda, que é uma propaganda interessante, que é vendendo o bonequinho e vendendo pros adultos. Uhum. Aparece o garoto criança com o bonequinho, ele crescendo, né? Até agora ele é um executivo e tá lá com o modelo dele do Mazinger Z e tal. Quer dizer, é um anime feito pra nostalgia. Nesse caso do Emakun, ele não é tão confuso, quer dizer, ele é acessível também pra quem não é nostálgico. Mas não é tão confuso porque não é uma trama tão complexa, né? Não tem tanto elemento. E eles não estão juntando nada. Várias séries. Estão realmente fazendo uma adaptação do mangá, ponto. Uhum. Então ele é mais acessível ao público geral que quiser se aventurar. Mas ele ainda é, obviamente, direcionado principalmente para os nostálgicos. Tanto que as propagandas, se não me engano, se rolar propaganda, vai rolar bonequinho também para os tiozões. É bem capaz. Então. Você viu o Rapcap? Não, também não vi. Só eu vi, então não vamos comentar. Eu vi também. Você viu? Vi. Ah tá, então vamos falar do Rapcap, que Rapcap basicamente é Discovery Kids Japão, né? Eu tive uma interpretação diferente. verdade. O que você viu ali, Johan? Pra mim é uma apologia às drogas aquilo. Como assim? Tá, eu realmente não sei. Mas peraí, a gente não tá meio que falando da mesma coisa, sabe? Discovery Kids, Japão é apologia drogas. Peraí. Discovery Kids é Lazy Town, né? Então não, bem peraí, maluco, peraí. Né? Teletubbies passava no Discovery Kids. Pois é, Teletubbies, né? Tá, entendi. Lazy Town é pura pedofilia. Pura pedofilia. Lazy Town é pedofilia, sério? É, porque tem uma. Tem aquela coisa mais estranha do mundo, é Lazy Town. Você já viu uma imagem, pelo menos? Eu acho que não. Tem uma cidade só de crianças que são fantoches. Aí tem essa garota, que tem uns, sei lá, 12 anos. E tem uma peruquinha rosa, uma roupinha rosa. De verdade, não lembro o nome dela. De verdade, não lembro o nome dela, mas eles são visitados pelo Spartacus, que é um adulto. Spartacus. É, porque ele é o cara dos esportes. Isso, ele é um. Ah, o nome ele dela, é um professor cara, de educação não... física, de azul e bigodinho. E ele chega lá e ele ajuda as criancinhas. E. A relação dele com a garota é bem estranha, sabe? Porque não tem mais nenhum adulto ali, e ele é um adulto sozinho que fica viajando por aí, vira e mexe, aparece na cidade das crianças e vai embora. É tipo assim, todos os outros personagens são bonecos, são fantoches. E só tem ele, o vilão e a garota. Basicamente, assim, né? Como atores de verdade. É bizarro demais. É bizarro demais. São dois Lolicon disputando a garota, basicamente. É, exatamente. E aí, Rapcap me passou essa imagem, assim, de que é uma apologia das drogas, né? A garota já chega. É, a menina já fica falando que tá querendo uma pedra. Eu falei, bom, a garota quer um. Né? Tá querendo fumar um crack. Ela tá loucona, tá na noia, né? Aí pega, vai, encontra uma pedra no meio da rua e o cara fala que é da Cap Mexia, que é o Cracolândia. Quem fala que é Cracolândia? Quem fala é um cavalinho, né? Eu não sei o que bicho é aquele. Vamos aquele bicho. Se aparecer unicórnio e arco-íris, beleza, droga mesmo. É. E o desenho é tão colorido, cara. É tão colorido que, tipo, você deve rolar um LSD ali junto. É o traço, ele como... parece. É legal o traço, ele parece pintado. Eu acho que aquilo é em flash, cara. Eu acho. É um. Cara, é um anime pra garotinhas. É um anime, sei lá, pra minha sobrinha. Mas é flash? Como é que é? Tem 5 minutos. Não é animação normal de anime? Eu não tenho. Ah, eu tô de 5 minutos. Tem 5 minutos. Ah, tá. É, a animação é muito estilizada, então eu não consigo perceber se é flash ou não, sabe? É que parece pra caramba. Parece, pelo estilo da movimentação da boca não, e tudo. Deve ser. Mas não consigo dizer com certeza também. É porque faz essa linha de desenhos do cartoon da Nickelodeon, tipo Mansão Foster, que é aquela coisa meio chapada, aquele CG que parece flash, mas meio que não é flash. Não, então... é CG, né? É traço como se fosse pintado. Me lembrou a Madoka Mágica, que me lembrou. Madoka Mágica que também é um traço de anime que parece desenhado. Horomusko também, mas Horomusko já vai pra uma outra linha. Madoka Mágica é uma coisa mais rabiscadinha. Lembrou um pouquinho. Horomusko é mais aquário. Não acredito que você tá comprando Rapcap com... Eu tô falando do traço, eu não tô falando do conteúdo. Olha o fanzoide. Né? Não precisa me queimar vivo, poxa. Não falei mal. Mas a garota ela quer fazer uma bijuteria lá, precisa comprar uma pedrinha pra botar na biju dela. Ela não fala de bijuteria, ela fala, eu quero uma pedra. Ela fala até em japonês, ela fala que é pedra. Mas ela quer colocar no anel dela, né? Se Yohan tivesse no dia da gravação do Vortex, que o Abad tava chamando a Madoka de piroca mágica, né? Puto, né? Ele ter voado. Mas é isso, a menininha quer uma pedrinha pra bijuteria dela, no meio do caminho ela encontra esse cavalinho bizarro SD, que... Aí ela vai lá e dá um doce, entendeu? Um doce. Pois é. Ela dá um doce pro cara e ele fica loucão, dá o elo nele. Aí ele pega, vai lá, entrega a pedra pra ela poder fumar a pedra. E aí depois ele quer mais balinha, entendeu? Ele fala, eu preciso de mais doce e tal. Quer dizer, o viciado tá... Ele adora doce, né? E qual é a interpretação daquela parte que ele quase cai da ponte e tal? É aquilo, é como o que acontece com as drogas, entendeu? Uma pessoa vai... Ah, eles são de moral. Exatamente. Ali você, ó, você vai se dar mal. Aí o cara se salva usando o quê? A magia, que é a droga. Ali ele tá... Ele ficou tão loucão que a hora que ele caiu, ele não sentiu nada. Ah, peraí. Então você tá dizendo que é o seguinte. É uma apologia do uso correto das drogas, é isso? Não, você deve não, usar não. As drogas pra procurar iluminação? É isso que você tá dizendo? Peraí, o anime... Peraí, no final do anime. O anime diz que é feio ou que é bonitinho usar drogas? Ah, não. Fala que é bonitinho. Então ele é pró-drogas. É pró-drogas, não. É totalmente... Não só a legalização da maconha. Ele é pró-crack. Pró-crack mesmo. Ela fala exato. Ela acha uma pedra forte ali. Tá bom. Então vamos todos... Tá loucona, quer saber uma pá de coisa. Mas assim, tirando isso, é interessante pro pessoal assistir meio que pra ver um produto de Discovery Kids como é no Japão, sabe? Exatamente. Pra ver as diferenças, o tipo de bichinho que é meio diferente, sabe? Um pouco mais bizarro. Isso, Discovery Kids, isso. E como tem só 5 minutos, não vai doer pra ninguém, cara. A não ser que você seja o cara mais ocupado do mundo. Não, eu fui baixar e só tinha release de 40 megas. Entendi. Por que ninguém fez um HD disso? Qual é o problema? Mas peraí, 40 megas não é nem SD, né, cara? É RMVB, RM, não é nem VB. É, pô, por que tá ninguém gosta tão pouco assim desse anime. Não, mas é o 40 mega porque tem 5 minutos, pô, então, que eu baixei. Eu sei, então. É pra celular, né? Ele achou que fosse pra celular, que você ficava bom na telinha do seu celular. Não, eu não sabia que era pra... Não, tem anime de RM que a Comissária disponibiliza por 20 megas, uhum. Sabe? É menor que o nosso podcast. Incrível, né, entendeu? Cara? Então... Eu acho que toda RMVB é menor que o nosso podcast. Cara, você vê um anime, um áudio e vídeo, com uma qualidade menor que um arquivo que é só de áudio. Né? É, cara, tem tanta definição quanto uma folha de papel, né? Tipo isso, né? Ou até menos. Meu Deus, cara. Não, e um arquivo de áudio que nem tem a melhor das qualidades, né? A gente usa uma qualidade bem compacta pra cadê. Eu fui baixar Cavaleiros de Zoeira pra um moleque amigo meu e queria ver. Como eu não dou a mínima pra Cavaleiros, ao invés de incitar ele a comprar o box, eu fui baixar pra ele. Então, ao invés de baixar em alta resolução, eu baixei um RM ferrado, tipo de 10, 20 megas. Assim, meu abre Deus. O negócio, é um thumbnailzinho, um quadradinho pequenininho, sabe? Olá, 2002, né? É ridículo o negócio. Ele adorou, ele vê em full screen. Ele vê os pixels de Pegasus. Criança não tem parâmetro, né, cara? Incrível. Pixels de Pegasus, entendeu? Caraca, só aquela coisa esticada, né? Igual você pegar imprimir alguma coisa numa folha de latex e esticar até o máximo. Porque não adianta, né? Eu não vou conseguir incitar nada muito mais profundo que isso. Ele pediu de um favor, eu queria fazer o mais rápido possível, de forma que não doesse. Então eu falei, vou baixar essa merda aqui desse jeito aqui mesmo. Bem. Ele que vai assistir. Quem faz é a Shogakukan Music and Digital, que pelo visto é uma divisão da própria editora pra vender droga. pra audiovisual. Passando a TV Torque às 7h30 da manhã da quarta-feira. Olha, se a produtora tá ouvindo, a opinião do Yoha não representa a opinião do JCast. Bem, vamos agora pro Yohan vai soltar gritinhos, né? Vai dar pulinhos de alegria, porque a gente vai falar de Denpa Onato Seishun no Toku, do Shaft. Sim, Shaft. O Live ainda não viu, né? Viu? Shaft tá com 2 nesse, né? E mais um finalzinho de Madoka que ele ficou devendo. Por isso. Ah, tá, então tá com 2, é. Já tá pronto, eles estão só terminando de colorir, porque eles pintam a mão com giz de cera, então demora. E aí, Yohan, defende aí. Fala por que Denpa Onato Seishun no Toku é tão incrível e maravilhoso. Fala muito rápido, são 9 horas. Não, eu só escrevi uma coisa, escrevi uma linha só, Shaft sendo Shaft. Não, quando você falou isso, eu pensei, não, eu vou conseguir fazer mais anotações. Aí eu terminei o episódio e só consegui escrever, reticência, Shaft. Porque quais são os elementos presentes ali? É uma história meio maluca, são personagens, um personagem normal. Eu não vi nenhum screen cap, não sei do que se trata, nem a história, mas eu vou falar uma coisa que tem. Tem estampas que se movem independente da roupa. Não teve nenhuma estampa, teve? Teve sim, o futon que a menina usa na cabeça quando ela se mexe. É a característica principal do Shaft, parece que a estampa tá numa dimensão paralela. Cara, explica a trama, que só de você explicar a trama, todo mundo já vai sacar por que é Shaft, sabe? Então, vai, fala aí. É uma garota, bom... O cara vai morar com a tia. É, o cara vai morar com a tia. Aí, quando ele chega na casa da tia, a tia fala que mora sozinha, e tem... Ele vê uma menina, assim, vê umas pernas saindo de um futon, enrolado em volta de alguém, entendeu? Vamos ser um pouquinho mais brasileiro. Tem uma menina enrolada num colchão só com as pernas da cintura pra baixo de fora. Só com uma sainha lá, uma sainha colegial, a cintura pra baixo de fora e o resto tá enrolado num colchonete. E aí, toda vez que ele pergunta pra tia dele quem é aquela menina, a tia dele fala pra ele ignorar, ou então ela não responde. Aí no final ela fala que é a filha dela, mas aí ela não fala o nome, não fala nada. E a cidade é conhecida por avistamento de alienígenas, né? E a tia parece gostar bastante disso. E aí você tem uma cena com um garoto sozinho com essa menina, e aí ele começa a tentar se relacionar com ela, e aí vê que ela pede pizza e aí come a pizza sem tirar o colchonete da cara. Como se fosse um monstrinho, sabe? Faz. Ela tá o tempo todo enrolada no colchonete, ela não sai de dentro do colchonete. Ela passa 99% do episódio enrolada no colchonete. Isso na mesa, comendo pizza, assistindo televisão, assistindo chiado da televisão, porque ela não assiste televisão de fato. Aí chega uma hora que eles estão comendo, que tá a tia dele e ele. Aí ele fica perguntando da menina. Esse anime pode ser mais assustador que o Emakun. Ele é, mas eu acho que é uma coisa que eu achei muito legal. Porque ele... É Shaft, mas mais do que isso. A tia dele tenta fazer um papel de fofinha, mas toda a situação é muito estranha e então fica muito creepy, sabe? Uhum. É muito engraçado como subverteu todo subverteu o moe da tia, sabe? A tia ela fica meio Misato, assim, querendo se fazer de mãe do garoto. Ela tem uns 30 e poucos anos, ela, ao mesmo tempo que ela quer ser mãe do garoto. Ela quer ser fofinha, como se fosse uma adolescente, ela meio que age como uma adolescente. Mas talvez como ela é condescendente com essas bizarrices, então talvez... Só que como toda a situação é muito... a figura dela é um pouco assustadora, porque... Por ser chef, cara, eu já te digo... Ela não tá achando tudo estranho, né? É, toda a situação é bizarra e você vê que ela tá fazendo isso pra disfarçar, sabe? Ela tá ignorando a situação fazendo isso, então fica assustador. Então você vê que ela tá fingindo também, que ela também é maluca, né? Ela tá... Sim. Provavelmente ela deve estar envolvida com alienígenas, com alguma coisa desse tipo, que isso depois vai ser mostrado mais pra frente. Ou não, o anime não deixa claro se os alienígenas de fato existem ou se são um bando de maluco mesmo, sabe? Mas é, qualidade de chefe de animação, muito bom. A abertura é muito engraçada. O encerramento, você reparou no encerramento? Eu reparei o que no encerramento? A letra do encerramento. Que não, a menina não prestei atenção na letra, não. É, porque no final ela acaba tirando o futon e aí mostra uma menina muito bonita e tudo mais. É, aquelas cenas bem chefe, assim, a lua de contraste de fundo, os cabelos da menina balançando. E aí a música vai falando, tipo, ah, como está frio sem o meu futon, acho que eu vou ficar resfriada. Bem tirando essas ondinhas, bem o que o chef te faz o tempo todo, né? Uhum. Sarcasmo, assim. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu não vi muita coisa do Shaft. Primeiro que não tem muita coisa pra ver. E eu, sei lá, vi, sei lá, três séries, duas séries. O Johan, pelo visto, viu bem mais, né? O Arakawa Under the Bridge não vi. Arakawa não vi ainda. Eu vi. E muita gente fala que o Shaft se repete. Que tirando o Madoka, que é uma coisa à parte, todo o resto meio que tem o mesmo clima e é basicamente a mesma coisa, mudando um pouco a trama pra encaixar aquela mesma coisa que eles fazem sempre. Bom, eu acho que o Zetsubou Sensei deve se destacar bastante também. Zetsubou Sensei, pra mim, é o pai disso tudo, sabe? Foi onde eles colocaram, onde eles foram mais selvagens e mais soltos e... Bakemonogatari, assim, dos que eu vi... Zetsubou Sensei é o bruto do Shaft, entendeu? E todo o resto é o bruto do Shaft diluído em outras situações. Mas porque eu também nunca terminei de ver Bakemonogatari. É, eu acho que eu vi Zetsubou, Bakemonogatari e Madoka. A mesma coisa que eu, então. Mas Zetsubou eu não vi as outras temporadas, Bakemonogatari eu vi metade, Madoka ainda não vi o final porque não passou. Mas dá pra ter uma boa noção das três séries do que o Shaft é capaz. Pra mim, pelo menos essas três séries, eu não acho que uma utilize os truques da outra. Eu acho que o que tem em comum é o seguinte: a qualidade de produção delas é muito boa, não de Zetsubou, mas Zetsubou não precisa, né, porque é outro esquema. É, se repete, no caso, o detalhe da produção, detalhes de fotografia, enquadramento, a coisa das estampas, assim, assinaturas visuais que o chef te repete, que é uma coisa normal, de estilo de que estúdios fazem mesmo, e o fato de serem histórias bizarras, mas eu acho que são histórias bizarras, que como são baseadas em mangás diferentes, de pessoas diferentes, a gente não pode esquecer isso também, não são histórias originais, tirando Madoka, né? Uhum. Não são histórias originais. Então, não tem como o chef te repetir, porque... Eu acho assim, na verdade o que acontece é que o chef, ele vai evoluindo, e a principal característica do chef é a maneira de contar a história, mais do que utilizar elementos nonsense ou qualquer coisa do tipo. Eles vão evoluindo na maneira de contar a história. Eu vi Natsu no Arashi, vi aquele... Natsu no Arashi eu vi também, a primeira temporada, então mais uma. É muito bom. E é ótimo. Exatamente, e é bem diferente de todas essas outras. Tanto que você só sabe que é chefe porque tá escrito, porque senão você não sabe. Ah, não. Você sabe porque tem vários enquadramento, várias coisas. Mas não tem tanta assinatura visual assim. A minha opinião do chefe. Maria Holic também, que eu tô assistindo agora também. A minha opinião sobre o chefe é assim: pra mim é o único estúdio de TV atualmente autoral, de fato autoral. Ele tem uma assinatura e fica muito claro em todas as obras dele. E é aquele estúdio que você é o único que você pode espera pra ver o que o estúdio tá fazendo. Geralmente você vê o anime e depois vê qual é o estúdio. Isso acontece um pouco também com o Kyoto Animation, né? Com o Kyoani. É, o Kyoani tá. Só que o Kyoani, ele não é. Se eu for dizer, sei lá, o que o Kyoani tem de autoral? A qualidade, se for, porque é bem diferente uma obra da outra, né? Sim. Não, eles buscam fontes parecidas, né? Eles buscam produções que são parecidas na temática, mas enfim. É, digamos então que se tem. Vou mudar então. Se tem dois estúdios que você fica de olho pra saber o que ele estúdio tá fazendo esse ano, pra mim, pelo menos, acho que pra gente aqui, né? É o Shaft e Kyoani. Mas assim... Aquelas coisas que você sempre tem que prestar atenção, porque certeza que vai ser de qualidade, né? Essa opinião... Pelo menos até agora, pra mim, eles não erraram, então... Não nem erraram. Comigo. E o único canal que eu comecei a assistir, o primeiro episódio, não assisti o resto, foi o... Dance the Vampire Band. Dance the Vampire. É do Shaft também, eu assisti só o primeiro, não assisti o resto, mas do primeiro episódio eu gostei, o resto eu não assisti porque eu não assisti mesmo, um dia eu vou assistir. As pessoas falam bem meia desse anime, então... É. Olha, aquele outro anime que recomendo pra caramba é aquele... Matheus assistiu o Mawateiru, uh-huh. que é sobre o meio de café, uh-huh. esse site de meio de café. Nossa, é bom demais. É e aí, nele, aí você vê assim que não. tem vários elementos de... É chef? Ah, tá. E você vê que tem vários elementos presentes em outros. A narrativa, que nem eu tô vendo Maria Holic agora, esse Machio Mawateiru, ele é de depois de Maria Holic. Mas você vê que tem vários elementos de narrativa, da maneira de contar a história, que são bem parecidos, do comportamento dos personagens e tudo, da interação com o público. Agora, fechando aqui a linha de raciocínio que eu não consegui acabar de falar ainda. Uhum. Essa crítica que o pessoal faz muito é mais um exemplo de simplificação, sabe? Uhum. Porque, basicamente, a opinião que eu tenho sobre Shaft é isso. Você tem o Shaft bruto, que, pra mim, é Sayonara Zetsubou Sensei, e aí você tem várias outras histórias onde o Shaft tá ali diluído num outro cenário. É um anime autoral, só que como a pessoa vê esse bruto, vê essa marca, essa assinatura do Shaft em todas as obras, eles simplificam. Não, isso daí é o Shaft se repetindo. Mas eu não vejo dessa forma, e essa assinatura deles, mesmo se fosse o Shaft se repetindo, eu estaria satisfeito, porque eu gosto muito. Tanto que Zetsubou Sensei é fácil, um dos meus animes favoritos. E eu assisti tudo, assim, todas as temporadas, todos os OVAs, eu assisti tudo, e é fácil, um dos meus animes favoritos. Eu fico triste do Shaft não voltar, e pelo visto não vai voltar em Zetsubou. Que não deu tanto retorno, como a gente pois sabe, eles gostam de fazer por amor, mas... Os últimos OVAs tiveram essa piadinha de despedida, sabe? Eles estavam lá falando, a gente não vendeu o suficiente, ninguém vai estar vendo isso daqui porque ninguém comprou, esse tipo de coisa, sabe? Então, pelo visto, eles não vão retomar Zetsubou nem tão cedo, pelo menos. Uhum. Não, mas eu consigo entender que, por exemplo, a segunda temporada de Arakawa Under the Bridge não foi tão legal, entendeu? Ela perdeu um pouco a originalidade mesmo. Da primeira temporada, você tava vendo aquilo como alguma coisa diferente. Uhum. A segunda temporada, ela até faz uma piada de que elas são novos episódios falando sobre as mesmas coisas que se falaram na primeira temporada. Uhum. Então ela se repete dentro, mas propositalmente. Se repete dentro dos temas, mas propositalmente. E aí você acaba perdendo um pouco do interesse. Dá pra entender, mas mesmo assim a qualidade não cai. Bem, antes de passar pro próximo, eu lembrei, eu podia ter falado isso no Ranch, eu vou falar agora. Vou fazer uma retratação aqui. A gente tava falando sobre, há um tempo atrás, sobre você não criticar algo que você não conhece. Uhum. Então, eu tinha falado, eu tinha comentado que o Iron Man era melhor que o Wolverine. Sim. E agora eu devo dizer que o Wolverine tá mais ou menos no mesmo nível, um pouco melhor. Você que já o viu Iron tudo? Man. Eu vi quase tudo. E eu vou dizer o seguinte, que é como eu tava falando. A força desses animes que a Madhouse tá fazendo pra Marvel tá nas cenas de ação, uhum. né? E, porque em termos de personagem, elas estão falando até agora. X-Men eu não vi o suficiente ainda pra saber. Mas tanto em Wolverine como em Iron Man, né? Os personagens não são tão bem desenvolvidos assim. Mas o Iron Man se tornou um pouco pior porque ele tem mais cenas de personagem do que de ação, assim, mais ou menos meio a meio. Uhum. E os personagens originais da série são muito ruins. E muito sem justificativa na trama. Uhum. Eu não terminei de ver, a não ser que no final, no último episódio, eles têm uma importância muito grande, porque tem uma repórter lá que fica andando pra cima e pra baixo e não serve pra nada. né? Quando ele resolve pôr a armadura e ir pra batalha, é muito bom. Agora, assim, é uma das melhores interações, assim, tipo, de CG com animação que eu já vi, assim, inclusive. É bem legal mesmo. Agora, é muito pouco. E o Wolverine é muito mais ação do que draminha, né? É muito mais ação. E ação no melhor estilo, como eu vou comparar, uma coisa meio Identidade Bourne, porque é ação ininterrupta, ele tá viajando, ele tá fugindo, ele tá indo pra outros lugares e tem um clima conspiratório, entendeu? De espionagem, e é uma coisa interessante, não sei, tem um clima interessante, um clima que é mais sombrio, mais interessante, então eu acho que eu devo dizer que a série não é tão descartável quanto eu achei que ela fosse. Assim, a partir do seu comentário, eu acho que talvez a série funcione melhor se você assistir maratonando numa tacada só, sim, né? Sim, ambas as séries. E talvez seja o caso de X-Men agora, né? Talvez seja bom. Talvez X-Men é bom, galera, esperar. Só 12 semanas mesmo. Não é como se você não tivesse mais nada pra assistir. Pois é. Então, termine a maratona. Por quê? Porque são histórias São histórias contínuas. Uhum. Então funciona como um grande filme de ação em 12 partes. Uhum. Pra quem curte anime de ação, é legal. E o Iron Man, tem certeza. Agora, a trama principal do Wolverine, ela foi divisada, foi escrita pelo Warren Ellis. Ah, é? Que é esse escritor inglês bambambam aí da Marvel, pra quem não conhece. Então, é bem legal. Bem, voltando pra Dempa On na Toseishun Otoku, é do Shaft, passa na TBS a 1h55 da manhã de quinta pra sexta. Voltando pra TV Tóquio, porque eu acabei não falando, é Yu-Gi-Oh! Zexal. Você viu, Yor? Não. Você não viu, só eu vi Yu-Gi-Oh! Zexal. É lógico. Vanguard. Por que eu vou ver Vanguard? Vanguard o quê? Zexal, como é que é? Zexal. Hã? Zexal. Z-E-X-A-L. Zexal. Isso. Que porra seria essa? Sei lá. É latim pra sacal, né? Pra alguma coisa. Ah, do tipo. Entendi. Então vamos falar de vanguarda e sacal. É. Como é que é? Então. Não, precisa falar? É Yu-Gi-Oh! É isso. Fica quieto, deixa eu falar aqui, dá licença. Eu devo dizer o seguinte: eu vi os screen caps só, que é o máximo que eu consigo. Os penteados, se eles podem piorar. Aliás, uma das melhores coisas que eu já vi de Yu-Gi-Oh! Na minha vida foi um fan vídeo que fizeram o Seto Kaiba falando que nem o Charlie Sheen. Seto Kaiba anime, ele dando uma entrevista. Foi hilário. Quem dera o Yu-Gi-Oh! Fosse daquele jeito. Mas o Seto Kaiba, eu acho que é o único personagem da história de Yu-Gi-Oh! Que tem o cabelo mais normal, né? É o único personagem que é remotamente interessante, Mas enfim, é Yu-Gi-Oh! Mesmo, sabe? É exatamente Yu-Gi-Oh! Ele não dá tanta importância assim pro jogo, ele dá mais importância pra mitologia ali do que tá acontecendo. Se passa num futuro... O cara chama Yugi? Não, ele se chama não sei o nome dele... mas não se chama Yugi, mas por tem... Por que você chama de Yu-Gi-Oh? Tem... Tô brincando, calma. Você deve parar de ser chato, já que você quer ir embora logo, eu posso fazer isso rápido. Você escolhe. Tá bom. É que é sempre bom fazer zoar a vanguarda, porque você gosta muito. É. Yu-Gi-Oh eu não gostei tanto, mas vamos chegar lá. Você não gosta de vanguarda? Deixa eu falar. Tem um ensaio de Relíquia do Milênio ali, o cara tem um colar mágico que se quebra e no final sai um espírito, um avatar de lá de dentro que meio que vai ajudar ele. É engraçado de Yu-Gi-Oh! Que o cara nunca é bom nas cartas porque ele é bom, né? Ele sempre tem uma trapaça. Ele sempre tem um espírito que tá do lado dele, um espírito que encarna nele, que joga bem. E ele mesmo é um Zé Ruelo, não sabe fazer nada. Eu gosto dessa interpretação. Você pode jogar isso pra sua vida e falar aquela velha história... Essas pessoas se dão mas bem, o problema é porque elas estão trapaceando. Seria mais legal se eles levassem em conta que o Yugi... Por exemplo, levando pro primeiro Yu-Gi-Oh! Que o Yugi é um Zé Ruela. E que o faraó lá, que é o bom, sabe? Então, ninguém... O pessoal no final... O Yugi não é um Zé Ruela. Porque se não fosse o Yugi acreditando no coração das cartas, o faraó não seria tão bom assim. É uma mistura dos dois. Porque os dois estão transando na cabeça. Não sei. Porque no final das contas, todo mundo dá um tapinha nas costas do Yugi. É, parabéns, campeão. Mas ele não fez nada, sabe? Ele foi só um vaso. Ele acreditou. O coração das cartas não existe, cara. São cartas, não muda. É probabilidade. Cara. Cresceu com a sua criança. Cara. É. Você... Como que você se vanguarda? Eu nunca acreditei no coração das cartas. Essa é a visão da vida que você... Que horas você virou essa pessoa amarga, cara? Você não era o Darko que eu conhecia, sabe? O Darko, aquele Darko, sabe? Eu gosto do conceito. Que acreditava na inocência, Eu sabe? Gosto do conceito, coração das cartas. Mas se você for fazer uma análise realista de Yu-Gi-Oh!, não existe. Enfim. Sério, cara, que você virou esse tipo de pessoa? Eu gosto do fogo, do Yohan? E é nisso que eu vou chegar. É o seguinte. Peraí. O Yohan é uma das pessoas mais sem coração que eu conheço, porque ele não tem Deus nele. Yohan, você acredita no coração das cartas? Mas eu sei que ele tem cartas no coração. Até eu não acredito no coração das cartas, cara. Acredita? Não acredito. Quer ver, Yohan? Oi. Eu sei que você não tem Deus no coração, mas você tem cartas no coração. Tem coração nas cartas, né? As únicas cartas que eu gosto são as cartas da Copag, né? Elas são as mais legais. Podia ter um. Mas elas têm coração. Card game desse. Não importa. Pode ser Magic, mas elas têm coração. Claro que tem. Enfim. Menos as de Vanguard. E é nesse ponto que eu ia chegar. O que falta em Vanguard, que Vanguard é muito slice of life, muito... Sei lá, a gente tá no episódio 13 e o ápice foi o final do torneio da loja de cards do bairro. Então, e ele ainda perde na semifinal. Por isso que Vanguard sempre será Vanguard. Então, enquanto Vanguard dá um... Mas o bom de Vanguard é, ele dá uma atenção maior pro jogo, que tem regras interessantes, e ele não tem o pior de Yu-Gi-Oh!, que é diálogo expositivo. Ele não tem o pessoal explicando tudo, sendo que aquele pessoal sabe jogar aquilo, sabe? Ele explica por quê. Se não tivesse diálogo expositivo em Yu-Gi-Oh!, eu não conseguiria assistir. Mas o Vanguard faz isso de uma forma interessante, porque é a primeira vez que aquele cara tá jogando. E eles ensinam de uma forma que a inteligente pega, sabe? Eles não vão ficar repetindo pra sempre aquilo. Então, esse é o interessante de Vanguard. Enquanto o ponto fraco de Vanguard é justamente faltar o épico de Yu-Gi-Oh!, faltar o coração das cartas, faltar a relíquia do milênio, faltar os espíritos gigantescos. Faltar os monstros gigantes. Esse Vanguard novo aí que estreou, Sakal, ele é... Tá falando de Yu-Gi-Oh!, né? É, Vanguard. Yu-Gi-Oh! Veio primeiro, cara. Você tem que falar de Yu-Gi-Oh! Ele é... Tô falando de Vanguard. Ele é mal desenhado, mal animado, a história é ruim. Você vai ver isso pra quê? Mas é aí que a gente chega. Ele de fato é... No primeiro episódio você não vê uma animação tão ruim, mas já deixa dicas de que daqui a 5 episódios vai estar uma porcaria. Vai virar Bakugan. Vai estar em Flash. Vai ser desse nível, tenho quase certeza que vai. Cara, Bakugan, cara, é uma série de quadros estáticos, parece abertura de Evangelion. Sim, e o roteiro de Yu-Gi-Oh! Que é o roteiro de Yu-Gi-Oh!, né? Ele não faz sentido, ele é expositivo, ele é besta. Se uma das coisas mais interessantes em Yu-Gi-Oh! Era um pouco do carisma do Yugi possuído, né? E do Seto Kai, Kyber, aquela parada, e aquele vô dele, aquele vô viadinho dele, que deve ter sido... Aquele avô dele... Você tá me falando do Celebrity Apprentice? Aquele avô dele lembra um pouco o David Cassidy. É David Cassidy, né? É esse o nome dele? Não sei. Que foi esse cara famoso na família do RMI lá, foi um ídolo teen, e aí ele envelheceu, mas você olha pra ele, ele é um velho, mas ele tem uma carinha de inocência ainda esquisita. Uhum. Ele é cara cute, mesmo sendo um velho. Então assim... É mais ou menos como o Justin Bieber vai ficar quando envelhecer. Então a gente teria uma evolução aí, né? Tipo, Justin Bieber e Yugi seria a versão animada do Justin Bieber. Então depois a gente... Não, eu queria falar que o avô do Yugi provavelmente foi um ídolo teen no Japão. Aí a gente dá um pulo pro Cassidy e ele é... Adiante, né? Ele é de fato, ele tá de fato na terceira idade, ele tem de fato 80 anos. É. Porque ele é velho, mas ele quer ser fofo. Né? Mas então, o legal de Yu-Gi-Oh! Pra mim sempre foi. Ah! Sabe? E aí eu vou jogar e na hora de jogar eu vou. Quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 12 anos, eu de fato gritava e eu invoco o Mago Negro! Tchu, tchu, tchu, tchu, tchu, sabe? Ai, que Que vergonha alheia. E era o que eu gostava e é o que nunca me fez gostar de Magic. Por quê? Magic é um bando de cara gordo com camisa de banda, jogando com aquela cara blasé. É. E ele nem fala o que ele tá... Não, e achando que estão mudando o mundo. E eles nem falam o que eles estão fazendo, não, né? Eles pegam a carta e tá... Aí, só vez. O engraçado dessa galera é o seguinte, eles acham que eles são hoje revolucionários. O que a gente tá fazendo aqui, quando a gente se reúne pra jogar Magic, ou pra escutar uma banda, ou pra fumar maconha, nós estamos, cara, tipo assim, revolucionando, saindo do padrão. Estamos, sabe, quebrando as barreiras, sabe? Não! Você quer fazer isso? Candidato a ser presidente então, da então eu sempre senti falta disso, cara. Eu acho que se você tá jogando seja card game... representante do centro comunitário do seu bairro. Eu acho que se você tá jogando card game, o mínimo que você tem que fazer é narrar o que você está fazendo. E falar em voz alta o efeito da sua carta, sabe? Senão não tem propósito. Você tá fazendo isso pra quê? O que você acha, Johan? Eu acho que Johan joga Magic. Você já jogou Magic, não jogou, Johan? Não, nunca joguei. Johan, você tem amigos que jogam Magic, não tem, não? Tenho vários. Sabia. Não, você deu pra ver que a gente tem um certo rancor / trauma desses clubinhos de segundo grau envolvendo. Ou vocês nunca tiveram dinheiro pra comprar as cartas de Magic. O quê? Magic é o trade card game pra adulto, né? Você tem dinheiro pra sustentar isso. Saca só, grupinhos de segundo grau. É metaleiros, wicanos, entendeu? Aham. No CFest tem o grupo Wicano, cara, que é o seguinte, tava o cara sentado ensinando o cara que é o mestre lá do Coven lá, que é um gordo viadão que pra você entrar tem a iniciação é transar com ele. Todo mundo transa com ele, né? Tipo, come ele, no caso, ele, pelo menos isso. E aí, ele tava ensinando... E se você for mulher? Hã? Tem que usar strap-on se for mulher? Ah, eu já não sei, cara. Eu nunca precisei entrar no Coven dele. E ele tava reunido com a galera tentando fazer, mexer uma folhinha com o poder da mente. Eu fiz isso quando eu tinha 11 anos. Eu ficava tentando voar com a Videl, né? Vocês tentaram voar com a Videl? Não, eu voava quando eu era pequeno, mas isso é outra história. Eu corri nas paredes e no teto quando eu era pequeno. Eu voava. Voar eu nunca voei, não. Eu tenho lembrança, eu já falei isso aqui, né? Eu tenho lembrança nítida, que eu ia pro trabalho do meu pai, tinha um lugarzinho que era uma escadinha, assim, de 2 degrauzinhos, você subia uma plataforma, eu brincava de pular dali. Peraí, só um minuto, esse programa vai ter 2 horas e meia, espera, vocês estão sabendo, né? Acabou. E eu pairava alguns centímetros no chão antes de paralelo ao chão, antes de cair. Olha, eu tenho lembranças de eu correndo na parede, mas eu sei que isso foi a minha imaginação. Não, eu tenho certeza que eu falo. Mas enfim. Então, e é isso que falta em Vanguard e o que Vanguard tem falta em Yu-Gi-Oh! Eu acho que, sei lá, se os roteiristas de um e de outro fizessem um acordo e escrevessem uma série... Cara, nunca vai ser bom. Seria bom. Não, não. Mudar, se os dois se juntassem, seria bom e você gostaria. Cara, nunca vai ser bom. Isso é um desafio. Se os dois se juntassem, seria bom e vocês dois gostariam. Mas dá, enfim. Dá pra passar pro próximo? A gente falou demais. Essa volta foi a maior volta pra falar do pior anime que possível. Mas é do estúdio Galop, que eu não conheço. Cara, tem um anime que é pior. Peraí, você tá tomando conta da minha ordem, é? Porque é o último que eu assisti, então eu quero falar logo, que a coisa vai aqui embora. Não, peraí, deixa eu falar aqui, Yu-Gi-Oh! Do Galop, TV Tóquio, 7h30 de segunda-feira. Eu quero falar de Softane, que a gente não precisa se estender, pelo amor de Deus, que eu não, mal consegui assistir, eu não quero passar meia hora falando sobre. Softane foi o único anime dessa lista que foi muito sofrido chegar no final, não, cara. Não, eu vou dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que eu assisto tudo de tudo, todo mundo sabe disso, eu vivo falando isso aqui. Temporada passada tivemos aqueles animes que eu elegi, ou anime que eu não consegui assistir. Então, nessa vez, tem dois, né? Se Sendo que um, eu assisti 15 minutos, eu assisti 10 minutos, não, é, foi 12, 13 minutos e avancei até o final. Que foi? Que foi o Astaroth Toy. Uh-huh. O, como é que é? Astaroth No... Astaroth No Mocha, e eu já vi Lotte No Mocha. Lotte No Mocha. E Soft Ten é um que eu vi 5 minutos, me estressou num nível absurdo e eu nem avancei pra ver como terminava. Eu só fechei. Que é o Soft Ten, né? Fechei, dei Ctrl Shift Del. Eu ainda tenho ele guardado aqui. Não suje os meus bytes, né? Ctrl Shift Del e deu vontade ainda de formatar o PC. Só pra eu limpar. Cara, é tão Vanguard que é pior que Vanguard. Não, é Soft Ten eu consegui assistir tudo, mas eu demorei um dia inteiro. Eu assistia 2 minutos e parava. Eu consegui assistir tudo, cara. Uma hora depois eu assistia 2 minutos e parava. É pior, é masoquista, sabe, masoquista. Basicamente, é sobre uma garota num clube de softball, né? É softball aqui, cara, ou soft tênis? Esse sim, é mamãe. Tênis, né? Esse sim, é a mamãe que era o Sekeyon. Só que ao invés de um clubinho de música, é um clubinho de tênis. Não, porque tem muito, não, muito fansex. É isso falando, mas quer pegar uma parada por causa da abertura, tem as menininhas que lembram o traço de Keyon. Pegar uma trama que não é uma trama, cara, né? Pegar light um dia-a-dia. Music e soft tênis. Uh-huh. Eu acho uma comparação meio óbvia. Então, é, assim, faz sentido. Sim, é que tá querendo ser um pouco Keyon, só que um Keyon eti. Só que, e o que falha miseravelmente em todos os aspectos, porque nenhuma personagem interessante. Não, é. Dá pra gente pegar como contraparte de Oretachi no Tsubasa. Se Oretachi no Tsubasa é o melhor que você pode fazer de um anime 8, Soft Ten é o pior que você pode fazer de um anime 8. É. E quem falar que Oretachi é pior que Soft Ten é um retardado mental. Com certeza. Não importa quem seja, é um retardado mental. Não é. Por quê? Vou repetir, como a gente falou semana passada, que ele tem um mínimo de personagens interessantes, um mínimo de elementos interessantes no design e tem a montagem que é no mínimo diferente. Não, a gente só vai ver o tênis 15 minutos de anime e mesmo assim é um treino de 2 minutos com 3 piadinhas. Cara, com 3 piadinhas ali lá em Yonkoma, que pra mim foi a única coisa que minimamente prestou no anime. Cara, foram esses 2 minutos. Cara, eu não conseguia prestar atenção nas cenas, minha mente começava, eu comecei a ficar mal-humorado. Quando começa a ficar mal-humorado com alguma coisa, você precisa desligar, você é melhor você desligar, senão eu meio que explodo, entendeu? Uh-huh. Eu precisava tirar aquilo da minha mente. Eu vou procrastinando, eu vou deixando pra fazer depois, por isso que eu demorei o dia inteiro pra não assistir. Eu não conseguia, entendeu? Foi como eu falei, as cenas não chegam a lugar nenhum, é uma colagem de cenas sem o menor sentido, que não servem pra mostrar humor, que não servem pra mostrar também muito fanservice, porque não são fanservices interessantes. Uh-huh. Tem aquelas garotinhas com o peitinho rosadinho, mas que... Hein? Eu não entendi. Qual a tua opinião, Johan? Você compartilha da nossa? Não, é que tipo assim, ele não é nem muito ero, nem muito engraçado, nem muito bom, nem muito ruim. Um anime desse agrada. Não, muito ruim ele é. É porque assim, se você, eu assisti até o final. Se você for analisar, comparando com algumas coisas que passaram na temporada passada, que foram bem piores, eu não sei. Não dá pra assistir mesmo. Tipo assim, porque não tem história, não tem personagem, não tem nada. Peraí, isso agrada até quem gosta? Isso agrada quem, né? Certeza que agrada. Pois é, não, pra quem gosta, pode. A gente agrada. Quem gosta, agrada. Com cara, certeza, não, agrada. É anime pra você assistir fazendo outra coisa ao mesmo tempo. É isso, cara. Eles vêm como novela. Eles vêm como novela. Eles querem ver os mesmos arquétipos de sempre. Com as mesmas detalhes de sempre. Cara, mas você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Nem as cenas de... Eu já vi animes com cenas de fanservice vazias que são melhores. Vai ver com o Blade. Pelo menos que tem um elemento bizarro. Uh-huh. Que torna minimamente interessante pela curiosidade mórbida. E o fanservice é fanservice de verdade, né? Ele se assume ali e mostra de tudo mesmo. Nesse caso, não é um fanservice interessante, não tem nada minimamente sexy ali, não tem nada... Eu não sei o que falar desse anime, eu tô muito pasmo. Pra não ser injusto, eu vou dizer duas coisas... Injusto? É ruim? Sim, assim, eu vou dizer duas coisas que eu gostei. Teve. A primeira foi esses 2 minutos, quando elas treinando ali, teve umas piadinhas divertidinhas. Ela conhece um cara e na mesma hora, por algum motivo, ela imagina o cara estuprando ela. Ela é uma garota de 12 anos com a mente de um otaku, que tudo que ela vê, ela pensa em sexo. É ruim. E a outra coisa que eu gostei, a ending é muito bem dirigida. Eu não vi nem, eu mal vi, na abertura eu já tava piscando. A ending é um exemplo de um clipezinho simples, que não faz nada de pirotécnico, sabe? Não faz nada demais, ele é simplésimo, mas é muito bem dirigido. Eu adorei aquela ending, ponto. Que cê, começa com as garotas caindo, elas caem na coisa de tênis assim, se apresentam só e tal. É muito bem dirigido, muito legal. Pior, quem faz é o Zebek, o Shebek, E ele costuma ser conhecido por fazer esse tipo de coisa, e não Renzemi. Renzemi é uma exceção. Uhum. E... inacreditável que seja do mesmo estúdio. Pois é, sei lá. Mas é porque esse Shebeck, se você for ver, ele faz vários desses, esses etezinhos, esses animes assim pra... é, é esse pra tipo de coisa que ele costuma fazer. Aí que acontece é o seguinte, às vezes ele dá certo, ele faz 10, um é bom, é estatístico. Pois é. Só se for mais um daqueles pra vender depois o DVD Uncensored. Pois é, passa, na, passa na Tiba TV, 1h30 da madrugada de quinta pra sexta. E... cara, devia, não sei, passar só em anos bissextos. Algum episódio, né? É. Você não precisa assistir o live. Não precisa ter tanta raiva. Não precisa, é um daqueles que só não saber que isso existe me ofende a nível pessoal. Entendeu? E juntando a dobradinha ruim, mas dessa vez não tão ruim, também na Tiba TV, não sei se, é, se, se era... O Lord Nomotia, o problema dele é o seguinte, ele é aquele ruim que você entende quem é que gosta daquilo. Sim. Entendeu? O outro, que eu até esqueço o nome, o Soft Ten, ele é mind-blowing porque você não entende quem vai gostar daquilo. E o Lotte No Mochi, você consegue chegar no final. Você não conseguiu, mas eu acho que você já tava de mau humor. Porque dá pra chegar no final. Dá. Eu fiquei em dúvida nesse Lotte. Eu não parei, Mochi, eu fiquei em dúvida se eu assisti ou não. Não, peraí. O Lotte, eu parei. Quando chegou nos 15 minutos, antes disso, os 12 minutos, eu fui passando, assim, avançando. Ah, tá. E eu sei te contar o plot inteiro, tá? Então. Ah, com certeza, porque quase não tem. É mais cara, um. Olha só, eu acho que já. É o título que eu falei mais cedo na edição, que começa no banho, né? Então, um começou no banho, mas foi maneiro. Eu tenho uma dúvida. Começa no banho é uma merda. Eu tenho uma dúvida interessante sobre isso, né? Que ele não só começa no banho, metade do episódio é no banho. E eu me pergunto. É uma série de diálogos explicativos pra você saber do que se trata aquele mundo ali, que é um mundo meio de fantasia, medieval. Mas por acaso estão todas elas tomando banho. E por acaso todas elas aparentam ter 11 anos de idade. E a protagonista aparenta mais ainda. Então, eu vou jogar isso na frente de todo mundo agora. Ela é uma sucubus. E sim. E ela precisa se alimentar do líquido da vida. É. Ela precisa. Ela precisa fazer sexo oral em homens pra poder. Não fica claro se é sexo oral, não. Ela tem que conseguir o negócio agora com. Não, cara, fica claro sim. Que ela tem que tomar. Como é que é a semente da vida? Não, na sub americana que eu li. You have to suck it up. You have to suck it. Uma coisa que eu achei legal. Toda vez que eles falavam disso, ela não quer, né? Ela tem nojo de homem. E sempre que falavam disso, ela aparecia com a bananinha. E depois ela aparecia com uma bananinha gigante de pelúcia, sei lá, com ela, um banana boat. Cara, que coisa ruim. Assim. Eu não tenho um ódio tão grande quanto o Soft Ten. É legal. Eu consigo entender quem assiste. É uma premissa que poderia ser legal se não fosse esse nível intenso. Mas você pode. Mas é aquela coisa. Qual que é o maior problema? O maior problema que eu achei desse Lotte No Mochi foi exatamente esse conceito principal de que ela precisa tomar a tal da semente pra da mim foi vida. Mais interessante. Não, sabe qual é o problema? Sim, tudo bem, é interessante. O problema é que é o seguinte: isso tem muita chance de ser usado de uma maneira estúpida, totalmente feita pra fazer fanservice. Esse é um anime que nós, que fãs e tal, não precisamos que exista. Antes de falar, dá munição pra quem não gosta. Antes entendeu? De falar o que ele me remeteu, eu tenho uma questão aqui sociocultural que eu preciso de uma resposta. A graça no fanservice, quando o primeiro contato que você tem com a personagem são 15 minutos dela pelada, se você já viu tudo durante 15 minutos, qual é a graça da calcinha que aparece o depois? O problema não é esse. Por exemplo, lembra do anime do My Balls, que o cara tem que manter o demônio preso? Sim, no me fez lembrar de My Balls. Por que aquilo ali é legal? Porque aquilo ali tá fazendo pelo humor, sim, pela bizarrice, porque sim, os personagens são adultos e entendeu e tal. Nesse caso, é uma coisa feita de forma não inteligente, não criativa, o texto não é brilhante, o ritmo é histérico e chatinho demais. Ele, assim, eles estão querendo, é uma coisa feita somente pra provocar excitação num bando de malucos. Então, não é uma coisa que... O anime fez lembrar duas coisas. Primeiro foi o conceito me fez lembrar Mind Balls, e a execução me fez lembrar Streetlights, que é um conceito legal e interessante, que é executado de uma forma relativamente porca, que eu consigo assistir do início ao fim se tiver três episódios. Streetlights, eles têm a coisa da calcinha, que esse cara que é forte, mas eles têm a coisa do design que é maneiro, ou as diferentes histórias. As cenas de ação são legais, são baseadas em dogfights ali de caças. Que é desenvolvido o suficiente se você quiser. Se você não se importar muito com as calcinhas você consegue assistir. Mas nesse caso, você não tem nem... Sim, sim, mas levando essa comparação, assim, a comparação de Oretama, de My Balls, é igual ali, é frente a frente o conceito. Mas elevando essa pra um nível mais raso, pra mim é basicamente isso. É uma série que é executada de uma forma que não é interessante, mas que ao longo dela pode ter uma ou duas sacadas legais que vão ser subaproveitadas. Por quê? Porque já começa a protagonista, ela é chata demais, não é nem um pouco carismática, nem um pouco interessante. E a protagonista que é um dos trabalhos da Riku Gimia, que ela é conhecida por dublar. Eu acho, pra mim eles estão fazendo ela a por Toradora, que ela é mais conhecida por Toradora, né? Sim, mas ela assim, toda de tsundere menor de idade, ela que faz. É, tsundere loli é ela. Esse eu acho que são anime feito... A garota é histriônica, chata, é incomoda. Mas é que tem, então, tem gente que gosta desse estereótipo. Mas isso, pra mim, esse anime é pra vender ela. É um anime que quem dubla é a Rie. É, o anime da Riku Gimia. Com certeza. Entendeu? E pros fãs dela, os fãs da Seiyuu irem lá e assistirem, entendeu? Com certeza. Notas rápidas. Ah, uma outra pergunta que eu tenho, outro questionamento que esse anime fez. Se as roupas daquele mundo são diferentes das roupas do mundo real, por que as calcinhas são iguais? Isso me incomodou profundamente. E umas curiosidadezinhas. O rabo dela, de Sucubus, é idêntico ao de To Love Ru. Idêntico, só muda a cor, que o da To Love Ru é preto e dela é rosa. E ali tem a árvore, né? Yggdrasil, todo aquele mundo ali é meio que baseado na mitologia nórdica. O caramba, né? Que é a coisa de mitologia nórdica. Os nomes. Quando a gente conhece, é Yggdrasil. Porque é só o que eles usam. É, mas eles amam a Yggdrasil, usam o tempo todo. E quando uma personagem lá vai recitar um mantra lá, vai recitar uma magia lá, ela fala o nome das deusas de Omargods. De Omargodas. Eu descobri que elas também são baseadas na mitologia nórdica. São três deusas nórdicas. É, são as Nornes. São as deusas do destino. Que existem em várias mitologias, né? As nórdicas são elas três, que é Beldande, Urge e... não lembro o nome. Beldande. O Rid não lembra o nome da outra, que é um nome bem grande. São as curiosidades. O estúdio é o Diomedea, que de nome assim ninguém conhece, mas é o Estúdio Barcelona. Se chamava Estúdio Barcelona. Foi quem fez Nogizaka Haruka, fez Ikamusume, que o Johan gostou. Muito bom. Já se chamando Diomedea, né? E fez Kodomo no Jikan, faz até hoje. Não, e se você for ver a animação em si, o character design, os backgrounds, eles são bons. Não é ruim, não. É bem animado. Eu não gostei muito. Qualidade técnica é bom. Eu não gostei muito do design das garotas, não. Eu até que gosto desse design. Na minha mente, eu remeto sempre a Bala Granel de Loja de Doce. Uhum. É sempre tudo muito açucarado e colorido, sabe? E tudo, sempre me lembro disso e não me incomoda tanto assim, não. Se a trama for legal, se o resto assim, for legal. Não questão de você gostar, tô falando assim, questão de analisar tecnicamente. É interessante. Você vê que o traço é bem feito, não é aquele traço que nem o do Soft Tennis. O traço, mas os conceitos são muito rip-off, sabe? Tem muito roubada. É o que eu tô falando pra você. É uma grande colagem despreocupada pra poder vender boneca da personagem. E é, sei lá, o quarto anime da temporada sobre cara do mundo real que vai parar em outro mundo. E o milésimo anime da história japonesa sobre isso, né? Pois é. Passa na Tiba TV às 11h30 da noite, passa cedo até, no domingo. Uhum. É aquele negócio que eu falei, ele não é tão chato quanto o Soft Tennis, e você consegue entender mais ou menos pro público que ele foi feito, mais do que o Soft Tennis, mas... ele é mais nocivo pra mim, pra indústria, do que o Soft Tennis. Porque... pelo fato da garota ser uma garotinha... por ela ser garotinha. Por ela ser uma garotinha que tem que chupar o cara. Mas eu acho que, tipo assim, falar que você não se com a indústria... eu acho que é besteira, porque a indústria é isso, entendeu? Mas não assim... não se com a indústria, porque a indústria no Japão, ela sobrevive disso. Esses caras... Mas assim... os animes desse tipo estão diminuindo. Bom, agora que eu falei do horário, me aconteceu uma coisa. Eu acho que isso não vai cair pro Eti, de fato, pelo horário. Passou 11h30. Eu acho que não vai cair, porque eles não vão botar a Rie Kugiyama fazendo um negócio desse. Também. Então eu acho que isso vai ficar só no dito. Sim, não ficar, no feito. Vai ficar a sucubuzinha só não querendo fazer. No final das contas ela vai se apaixonar pelo cara, sei lá, vai beijar romance, ele. E aí ela vai sugar a energia dele pela boca. E pronto, funcionou. Descobri que você também pode sugar a energia da vida por outras formas. Basicamente. E você pode transar depois de casamento. Basicamente, você vai ser uma sucubus que casa depois de casamento. Sei lá se isso faz sentido. Mas enfim. A Stephanie Meyer escreveu isso. Toriko. Não, né? Não sei, não gostei. Não, vou falar, não gostei de Toriko. Ah, tá. Vou falar aqui pra vocês, inclusive vocês já estão assistindo, não precisa. Quer ter contato com Toriko, vai ler o mangá. Por quê? Pra começar, de cara, foi censurado. Eu lembro que eu já falei de Toriko em algum momento do GCast, falei inclusive com o LiveJo, que a cena inicial do personagem, a apresentação do personagem de Toriko é a seguinte. Ele está... eu te mostrei o mangá, inclusive, né? Eu não sei se você lembra, mas eu te mostrei a cena do mangá. Ele tá numa ribanceira, com uma, sei lá, uma vara de pescar gigante, e na ponta amarrado um inseto gigante, na água, né? Ele tá ali esperando alguma coisa, coisa, e aí o cozinheiro vai lá pedir ajuda pra ele. Quando ele chega pra pedir ajuda, enquanto ele tá esperando, o Toriko está fumando um galho, que é um galho de fumo que tem lá, né? Um galho inteiro gigantesco. Ele tá comendo muito e tá bebendo vinho da seguinte forma, né? Ele corta com a mão o fundo da garrafa e vira a garrafa na boca. E aí chega um peixe gigante, pega o inseto, e quando ele tá... O objetivo dele era pegar o peixe, né? Mas antes do peixe conseguir chegar em terra, vem um pássaro mais gigante ainda, gigantesco, no mangá. São páginas duplas pra mostrar ele, né? E pega esse pássaro, o Toriko luta com o pássaro e consegue tombar os três. É uma cena que exemplifica todo o exagero de Toriko, toda a machismo anos 70, anos 80 que ele tem, sabe? Que aquele personagem tem, toda a testosterona do personagem. Só que no anime ele não fuma nem bebe. Óbvio. No anime você só tem a cena dele pescando e tal. Não tem o mesmo impacto que o mangá, eu acho que pelo meio em si, sabe? Não tem o mesmo impacto por não ter uma página dupla, sabe? Tal, uma coisa que, meu Deus, como isso é enorme. Você vê que é grande, mas você fica, é grande, ponto. Eu acho que o crossover com One Piece foi um desserviço, porque lá você viu os personagens mais evoluídos e mais... você viu o cozinheiro mais habituado com aquele mundo, então você não tem o impacto daquele cara normal que foi parar nesse mundo, sabe? Pela primeira vez ele foi entrar em contato com essas criaturas vivas, que ele entrava em contato mortas, né, cozinhando. Todo o susto dele, todo o medo dele, você não tem isso, porque você já viu ele lá no crossover com One Piece tranquilinho. Perdeu com isso, e a animação desse troço vai ser uma droga. Nesse primeiro episódio já foi tipo, dá pra aceitar. Mas se no primeiro episódio foi assim, é porque nos próximos episódios vai cair. E isso era vai só ficar... você ver que, por exemplo, no especial com o One Piece já tava ruim, imagina sozinho, né, cara? Enfim, a minha dica é, Toriko é sim, ótimo, vale a pena conferir, mas não chega perto do anime, vai direto pro mangá. Vale a pena ler, né? Que é basicamente a minha dica pra quase todo anime da Toei, sabe? Shonen, cara, anime Shonen dificilmente... Tem alguns que vale a pena, sei lá, Beelzebub anime vale a pena. Vale a pena você acompanhar Beelzebub pelo anime. Vale a pena, eu acho, você acompanhar Sketch Dance pelo anime, a gente vai ver se continua valendo agora. Agora, Toriko não é válido, não façam isso, vocês vão estragar a experiência. Se você não assistiu ainda e quer ver Toriko, vai direto pro mangá. Hoje sempre, né, Toriko? Bleach, Naruto, One Piece, todos. Naruto, Bleach. Na Bleach até com o anime de Bleach no início tem um tratamento anime, legal. O anime de Hatsukoi Limited é fofo. Eu vi alguns episódios. O anime de Bleach tem um tratamento legal até o fim da saga lá, Soul Society. Até ali tem um tratamento legal. Os movies de Bleach são legais. Naruto eu nunca vi um episódio de Naruto até hoje. Eu vi movies de Naruto que foram maneirinhos, então. Eu vi bastante Naruto. Naruto. Eu vi um movie de Naruto que eu acho que é o segundo, que tem cenas de ação ótimas. Que é no gelo, não lembro. É bem legal. Naruto é aceitável, assim, é bom, chega a ser bom. Até a parte da luta do Sasuke com o Naruto, aquela primeira luta deles dois. Até daí o final frente, da saga normal, né? Da saga antes de começar o. Daí pra frente, Shippuden. A Shippuden, eu lembro que até uma vez eu postei uma notícia lá no AF que a qualidade tava assim, risível, era ridículo. Ah, é. Um torto, esquisito. Tudo escroto. Mas então. Não é culpa do anime, eles estavam seguindo o traço do Kishimoto. Provavelmente. Mas então, Toriko, já falamos, né? Passando da Toei, passa na Fuji TV às 9 da manhã de domingo, logo depois de One Piece. E é isso, sobrou bastante anime pra semana que vem. Eu acho que não vai ser um programa inteiro, porque a gente não quer fazer um programa inteiro, mais um programa só com anime. Então deve ser isso, mais um bloco com alguma outra coisa, talvez. Não sei porquê. Já adiantando, estamos em um momento muito conturbado nas nossas vidas nesse momento. Assim, eu tô indo pra São Paulo, o Live já tem os motivos dele, sabe? A gente tá numa situação complicada. O Dark tá de mudança agora repentina, então vai rolar um certo problema de logística aí por algum tempo. Então talvez eu deva me afastar de alguns episódios de J-Cast, de participações diretas, talvez, ou não. Uma coisa que eu posso vai falar... Vai depender se os deuses do Skype funcionarem, mas provavelmente eu devo participar com algumas coisas pré-gravadas, pelo menos por um tempinho. Então, o clima vai mudar um pouquinho, mas vai continuar, né? Eu não... É possível, talvez, quem sabe, em algum momento, a gente falhar durante uma semana ou duas semanas, mas eu vou evitar o máximo. Não espero em hiatos, isso não vai acontecer. Eu só garanto, não vai acontecer. Eu deixo de dormir pra que isso não aconteça. Não, é só uma coisa de, enfim, chegar num lugar novo e tentar ver como é que vai ser a internet. Eu não tô sabendo como é que vai ser minha internet lá, não tô sabendo como é que vai ser o ritmo do trabalho, não tô sabendo nem direito onde eu vou morar. Eu sei onde eu vou morar, mas eu não sei como é que vai ser a situação, como é que vai ser minha rotina lá. Então, mas enfim, o JKS não vai parar. Talvez, no máximo, ele falhe uma semana, mas ele não vai parar. Assim, a gente vai estar vivo lá nas notícias. Quem quiser saber, quem não quer, sei lá, chegar na semana e... Ah, não teve JKS e não tava sabendo? Se não sair, eu vou avisar alguns dias antes no Twitter. Twitter, sabe? Vai ser avisado, então acompanha o Twitter que você vai saber se o Jackass vai sair ou não. É, já acho que vai. No site também dá, né? No site também. É, tipo, a proposta no saco vai continuar atualizando notícias e tal no site. Então... Eu acho que vai, o cast vai mudar um pouco, o Johan e Sofia vão ficar mais frequentes provavelmente, talvez a gente tenha pessoas novas. Yeah. E o Live eu vou pegar, vou puxar a orelha dele pra que ele participe sempre que possível. É, eu de vez em quando apareço. Vou puxar a orelha dele pra dois motivos, pra que ele resolva os problemas que impedem ele de participar e que ele participe sempre que possível, isoladamente. Então é isso, né? Então é tchau. Isso. Tchau. Tchau. Eu só queria falar um negócio. Fala. É, pro pessoal do comentário continuar comentando, tá bem legal, tá? As respostas estão... Isso, eu tô adorando o comentário porque a gente sempre tem comentários muito, legais. Tá. Mas essa semana agora o pessoal começou a fazer uma coisa que eu sempre quis que eles fizessem, eles começaram a conversar no comentário. Isso. Tá virando uma comunidadezinha, tá rolando... Ah, e é legal assim, o pessoal responder e interagir assim com o cast, como se estivesse conversando, porque pelo menos eu leio. Eu sei que vocês sim, também eu, devem eu ler. Sim, eu também leio. Eu recebo então, um e-mail, sabe? Só acabou de postar, eu já recebi. Comentário que isso. Muito legal, os comentários são muito legais. O pessoal tá participando mesmo, é muito da hora isso. Continuem, cara. Eu sempre quis que eles conversarem justamente por causa disso. Como a gente não tem uma sessão muito frequente de feedback, pra que eles não se sintam sozinhos falando com a parede, conversem entre si, compartilhem conhecimento, faz o que a gente faz aqui, sabe? Mas entre não vocês. Esqueçam de mandar e-mails também. Com certeza, porque... Se você quiser elaborar mais, comentar mais, falar de edições passadas, se quiser sugerir alguma coisa, enfim, manda e-mail. Sim, porque o e-mail sempre é mais garantido que a gente vai ler, porque o comentário sempre é muito, um volume muito maior, a gente não tem um track muito grande, e a gente acaba tendo interessante que a gente deixa passar sem querer, sabe? Às vezes alguém comenta alguma edição passada que não é da semana, dificilmente eu fico sabendo que tá lá. Pois é. Né? Então... Eu fico sabendo, mas às vezes na correria da gravação acaba passando, sabe? É. Então, pra você ter certeza absoluta de que seu e-mail vai ter mais chance de ser lido, mande um e-mail. Então, tipo, a galera nova agora que anda chegando pra ouvir um blog de uns tempos pra cá, teve um aumento, assim, de galera que tá ouvindo. Então, é legal vocês que estão ouvindo há pouco tempo, mandem e-mail, porque a gente sempre lê o e-mail de ouvinte novo. Garantido. Basicamente. É, mas manda os dois, pô. Comenta e manda e-mail, pô. É legal comentar pro pessoal falar também, na hora o que tá gosto, se, é, tipo, sentiu. É, tipo, porque é um feedback, entendeu? Porque, por exemplo, eu li algumas coisas, já fiquei pensando como falar dos próximos animes, o que o pessoal percebeu mais pra poder, sabe, ver, agradar o pessoal mais. Pois é, o Johan tem essa visão. Impressão. O Johan tem essa visão comercial, né? A gente fala o que a gente quer. Então o Johan é o nosso publicitário aqui também agora. Não, tipo momento. Assim, aquela impressão inicial que você teve ouvindo o cast, você joga lá no comentário. E depois, raciocínios mais elaborados futuros, você... E adiciona, sabe? Fala de coisas que a gente não comenta tanto. O pessoal tava falando bastante da Jump, sabe? Do que tá acontecendo na Jump atualmente. Continua conversando, sabe? É bem legal isso. É. Participa, segue todo mundo no Twitter. Eu sempre, as estreias todas, tudo que eu acho legal, eu vou lá no Twitter, sempre falo alguma coisa. E o momento meio de câncer, já que eu tô indo pra São Paulo, tô numa situação apertada, compre as coisas aí pra dar um trocado, pra meu pão. De manhã, pra eu ter o que tomar no café da manhã. É isso aí, elogiacast@gmail.com pros e-mails. Nossa, faz anos que a gente não dá nosso e-mail no ar, que incrível. O que aconteceu? O que foi? Saiu? O meu maxilar até doeu pra pronunciar, que foi difícil.